Ora, bem-vindos a todos a mais um podcast gravado, por sua vez, no dia 1 de novembro de 2019, com uma nova realidade parlamentar que, sinceramente, é uma perda de tempo termos que estar a adivinhar as palavras que vêm à frente em relação a uma pessoa que tem um ódio inerente em relação à população portuguesa do qual lhe paga o cheque. Sim, senhora, ficamos já por aqui. Bem-vindos a mais um podcast em que a realidade portuguesa não passou esta semana de algo mais do que senão os apologistas do Sócrates. Coitado, ele foi tão simpático. Foi tão simpático em distribuir a riqueza que foi roubada. O nosso Robin Hood político, em que rouba aos pobres para dar aos ricos. Por isso é o Rubin Robin ou qualquer coisa. Em que realmente os mídias fizeram o seu papel, porque muitos cheques devem ter tido a ganhar com esta complacência, até através do nosso antigo Ministro da Administração Interna, nomeada pelo governo do próprio José Sócrates, em relação ao António Costa. Espetacular, cá estamos nós nesta realidade portuguesa que tão mete nojo, em que vimos até uma atleta consagrada portuguesa a ser renomeada como o Pavilhão Super Rosa Bock. Eu não sei até que ponto é que isto realmente pode afundar mais baixo, mas este clipe, há aqui um clipe, eu vou já passar este clipe, este podcast vai ser chato à brava e vamos começar já com algum tipo de abuso infantil, porque depois, mais tarde, talvez eu até divida isto em duas partes por vir a ser tão comprido, mas este clipe realmente tem que ser passado e quem me está a ouvir realmente já ouviu este clipe, mas é bom que fique registado, nem que seja para a posteridade. Em relação a realmente a realidade que nós já ouvimos à nossa volta, mas finalmente foi gravada e continua a não ser mediatizada, porque isso não interessa, porque os mídias só servem para dizer que um treinador de futebol é rude o suficiente para dizer que está-se a cagar para comentários, os dirigentes futebolísticos continuam a exercer isenções fiscais e etc. para distrair a população, mas realmente, onde é que anda aí o nosso dinheiro e os nossos direitos? Eu tenho que passar este clipe é obrigatório só para começar, porque o próprio podcast está a tocar, de certa maneira, em algo que só pode ser considerado como abuso infantil, e vamos ouvir um exemplo muito prático de abuso infantil até feito, abuso infantil fora o resto, abuso, onde é que estão as entidades, mas alguém com a cor certa, errada, ele tem a cor certa, mas desde o momento em que alguém que tenha a cor errada possa dizer explicitamente numa rede social que anda a praticar este tipo de, ação social, este clipe tem que ser martelado com todos os hashtags para todos os partidos políticos, para todos os canais mediáticos. Um gajo tem que começar a fazer contas fake, meu. Isto devia ser sabido tão bem. Ai, meu Deus. Bom, vocês já sabem qual é, não é? Tenho aqui um cliente, especialmente cliente. Cliente um da banda. Família, um carro família. Um carro família. Um carro grande. Ganhar mais um rapaz, e o rapaz se gosta, se ele paga mais. É! Que menino! Quantos filhos já tens? Já tenho, com a minha esposa já tenho três, vai vir mais um agora, é mais quatro. Mas ainda vou pensar em fazer, porque não vou parar por aqui. E a segurança social que paga de quanto? A diferença do rapaz para a menina é 1000 euros a mais. É! A mais? É 50. Então o que é que aconselhas aí para os gajos? Eu aconselho para eles fazer filho, porque filho não é deles, é do governo. Então o governo tem que apoiar. Tem que apoiar? Claro, filho é do governo, filho é... Até não é... Vamos já fazer uma pausa. Para já, feministas, onde é que vocês estão a falar da discriminação? De que um rapaz que seja homem, porque aparentemente deve, tipo, em termos de projeção, conseguir mais produtividade em relação à própria segurança social, dar esta discrepância financeira em termos de subsídios para pessoas que andam a depositar esperma à toa. Olha, aqui estava um bom argumento agora para falarmos do aborto, mas... onde é que estão as feministas? E não só depois um próprio pai, porque se ele tivesse a cor errada dentro da nossa sociedade atual, quer dizer, a Segurança Social provavelmente tirava-lhe os filhos, porque ele está a usar os filhos como cheque, como um cheque, para ir comprar o seu novo carro para transportar a sua família em crescimento. E eu nem sequer vou tentar pôr isto numa bola de cristal futurista, para tentar perceber, afinal, o que é que depois os filhos, habituados a terem um pai que nunca lhes faltou com nada, de mão estendida à conta do Estado, com estas joacines, vai-te catar do caraças, A viverem à conta do Estado, porque realmente estamos a tentar transformar Portugal em um país que já basicamente é terceiro-mundista em certos aspectos, mas temos que nos afundar mais. Eu acho muita piada só estas declarações que são. Onde é que estão os mídia? Onde é que estão os mídia a reportar este tipo de chulance? Em lado nenhum, mas epá, este clipe é tão interessante. Então, filho, é meio que é fácil, mas o governo tem que apoiar, o governo tem compromisso. Compadre Dani, já viu? Tem sete filhos. Sete filhos. Yeah. Quatro são teus. Yeah. Total meus são cinco, quando ela é dois. Ah, então tem sete. Então vai nascer o oitavo. Não, vai nascer agora que vai completar o sete. Bebê que tá ali, o Joãozinho. Joãozinho! Yeah. Joãozinho vai trazer mais uma assinatura para a Segurança Social. Ai dele, se não me dá. Olha, eu vou para a comunicação social, se não apoiar. Vai bater mal. Não, mas claro, eles têm que estar ficando. E aqui ele até reafirmou que em caso de divergência, ele usa a comunicação social, porque a comunicação social obviamente está muito interessada em nos desinformar ao ponto de continuarmos a perpetuar estas políticas da nossa própria ruína cultural, social, financeira ou económica. Espetacular! Ele sabe usar as regras. Isto até podia ser um cigano a falar. Eu estou-me cagando. Eu não estou aqui restrito a estas regras. Este vídeo é altamente revoltante. Altamente revoltante, porque é algo que a gente sabe todos os dias, mas finalmente ficou registado numa forma mediática, digital, que dá para propagar a torto e a direito, mas que raio é que nós andamos para aqui a sustentar? E depois temos novas entradas parlamentares que patrocinam exatamente este tipo de ódio em relação a quem anda a pagar a conta, porque são uns ingratos. Uns ingratos. Mas alguém me apresente, por favor. Eu tenho aqui muitos corruptos para apresentar, brancos, portugueses, na boa, corruptos, mas esta gente até compactua com eles desde que venha ao check-in do trabalhador honesto. Não interessa a cor, porque até há gente de todas as raças e cores que são portugueses que andam a trabalhar para pagar esta merda, e isto é completamente injusto, mas nunca vem dentro da esfera informativa noticiosa, só para percebermos mais ou menos porque é que as consultas demoram tanto, porque é que a justiça não funciona, porque é que tantos e vários problemas que temos socialmente em Portugal? Porque é que somos um país tão seguro quando a lei realmente não funciona? E porque é que temos afinal uma necessidade de alimentar mais chulos com tachos para um aeroporto novo? Fora a renomeação, novamente, do pavilhão da Super Rosa Bock, que é simplesmente. Até os próprios festivais antigamente tinham o nome do festival na área local em que era um patrocínio dos jovens. E já agora, falando do pavilhão. O clipe continua em pausa. Falando do pavilhão, até os próprios festivais mudaram. Deixem-me lá tentar perceber. Ok, então até dentro da Fórmula 1, que havia os McLarens com o patrocínio da Marlboro, que eram carros icónicos, mas devido ao fumar matar, obviamente que fumar mata, vivem mata. Patrocinar estas políticas mata. Mas aparentemente podemos hoje em dia não só patrocinar eventos um pavilhão desportivo, basicamente é um incentivo para os jovens em que simplesmente não fumem, mas bebam, bebam, bebam. Não, não. A queima das fitas também devia ser a queima da Superbox, já agora. Publicidade para a merda, o que é que se lixa? A queima da Sagres, o que é que se lixa? Então quer dizer, há vários eventos desportivos patrocinados pela indústria tabacária que têm muitas culpas. Tudo bem, eu admito que sim, mas a indústria do álcool também tem muitas culpas, mas essa continua a ser ilibada porque parece que. Olha, se o tabaco embriagasse, se calhar continuavam a patrocinar a Fórmula 1, porque enquanto as pessoas andam completamente torpadas da sua cabecinha, até os jovens podem ter recintos de eventos desportivos, aparentemente que até mudam nomes icónicos portugueses que atingiram. Imaginem se a Rosa Mota fosse negra. Era um escândalo de racismo. Até a própria Superbox, se calhar, estava ao papel mediaticamente a tentar justificar o porquê que, se a Rosa Mota fosse negra, por que raio é que foi. Isto era uma atitude de racismo. O Pavilhão Atlântico é a Arena da Mel, ou da Altice, ou o Caraças. Os festivais agora são todos de telecomunicações, porque as próprias telecomunicações. E isto é bastante irónico, porque é engraçado. Como é que estas empresas de telecomunicações que patrocinam. Todo o universo digital acabam até por patrocinar um low attention span tão grande que quando alguém fala de assuntos que eu acho que são relevantes, Os meus podcasts acabam por ser compridos demais porque a atenção é muito fraca. Isto é quase como dizerem assim, olha, quando fores ver ao cinema o próximo filme dos Avengers e o filme tiver 2 horas, tu não deves ter atenção para aguentar 20 ou 30 minutos, por isso está toda a gente a sair da sala de cinema. É isso que me estão a tentar dizer? Estão-me a tentar dizer que ninguém tem paciência para ouvir qualquer coisa que dure mais que um livro porque tem alguma importância relevante na vossa vida pelo futuro afora? Tudo bem. Caguei, a maior parte dos podcasts mais famosos do planeta, incluindo o de Joe Rogan, tem em média mais de 2 a 3 horas, por isso, olha, é assim. Interessa, interessa, não interessa, desliga já. Mas isto é a realidade. É assim, um jogo de futebol também dura 1 hora e meia. Eu nunca ouvi nenhum jovem a dizer, pena aos jogos de futebol não durarem só 20 minutos, porque eu não tenho paciência nem atenção, porque eu estou tão deturpado psicologicamente em relação a esta gratificação instantânea que é exigida, que as coisas realmente interessam e demoram um pouco mais de tempo a serem expandidas, acabam por serem enjoativas. Isso é um defeito, não é uma virtude, isso não é perpetuar, é combater, tal como isto que nós estamos a ouvir é combater. Não, tu tem sim, mano. Tu faz e tu vais para lá. Tu faz escândalo com os gajos lá na segurança social, bate a porta, faz confusão, eles chamam a polícia e você diz não, você vem buscar apoio. Aí é? Claro, tu não estás a roubar, se você ficava a roubar, os gajos te põem na cadeia, então tu vês que apoia o governo. Vais lá com a família toda. Completa, mano. Eu quero ver, ultimamente eu carreguei minha equipa completa, fui para lá, filme só. Na rede social vem falar contigo na hora, porque tu tens que dizer. Tá com fome. Tá com fome. Mas vieste comprar um carro 2016. Mas isso é pra carregar a família. É carro pra dar conforto à família. Ah, então o carro é filho do governo também. É, pá, não é isso. O carro é com polícia do governo. Não, não. O carro é para ele. A responsabilidade dos filhos que ele anda a fazer é do governo. E quando ele diz governo, porque é um troglodita como nós sabemos, nós estamos a falar do Estado. Do pote que nós juntamos diariamente para construir novos aeroportos que ninguém sente necessidade de os fazer. E é exatamente isto que agora temos novos representantes no... Eu não consigo deixar de gozar com a mulher. E eu justifico-me a mim próprio a continuar a gozar com a Joacine vai de Catar. Porque, obviamente, ela anda a gozar connosco de uma forma mortal. Deixa-me eu gozar com ela de uma forma hilariante, porque eu próprio fico bem aquém da intenção genuína que ela tem perante quem lhe paga o cheque, é uma coisa absolutamente nojenta. E este clipe é tão delicioso, meu. Toda a gente vinha andar a fazer contas fictícias para martelar isto com hashtags a todos os meios mediáticos e políticos para pôr em evidência ao ponto de pôr o Twitter tão fervoroso, porque basicamente os mídia andam nas redes sociais à procura de notícias porque são tão incompetentes na forma como reportam as coisas, mas obviamente que as diretrizes vindas do George Soros e amigos, como a Reuters e a Europa e a... whatever, isto é completamente abominável para qualquer cidadão honesto, português, pai de filhos que trabalha para sustentar a sua família, estar a ouvir estas balelas desta gente que é completamente abominável e eles são os primeiros numa maioria, quando vão à urna para voltar a pôr esta geringonça e patrocinar esta gente que entra por este parlamento adentro, que com tantos amigos e deputados ao menos pusessem um assessor a falar por eles, porque vai ser um tédio ter que estar a ouvir sempre estas diatribes daquela mulher idiótica que simplesmente odeia todos os portugueses que lhe pagam o cheque e que lhe dão as condições, e ela própria é tão patriota em relação ao seu país que não faz nada por ele, porque a culpa é toda nossa. É lindo, e cá está, deve ser da família, quiçá. Quantos carros já trocaste este ano? Epa, já troquei 4. Com esse cara aqui, esse 104 lá faz 4. Tem ali. Pronto. Está aqui uma certa realidade portuguesa. Mas, mais uma vez, eu sempre fiquei mais nos meus podcasts na realidade internacional, porque ela cai em cascata para cima de Portugal. Tanta boa gente faz tão bom trabalho como... Eu não sei se posso dizer, vocês sabem qual é a origem, não vou mencionar o nome porque realmente não pedi autorização, mas realmente aqui está um exemplo perfeito. E agora vamos lá migrar para o estrangeiro, porque é que eu foco tanto, tipo, a nossa realidade nacional, porque tanta gente a disseca tão bem a nível nacional, Eu concordo, eu estou atento. É simplesmente, sei lá, estou numa vertente diferente, ou vejo, tento perceber de onde é que estas coisas caem em cascata. Por onde é que a gente vai começar? Por onde é que a gente vai começar? Olha, vamos começar pelo Bernie Sanders. O Bernie Sanders. Ai meu Deus. Vocês ouçam bem este clipe. Este clipe é espetacular. É mais ou menos como se fosse este gajo que foi comprar o quarto carro dentro de um ano com o seu sétimo filho a receber à conta e diz que nem sequer parte às portas da Segurança Social ou chama a Comunicação Social, que está sempre de joelhos à procura de qualquer coisa que não seja informativa, mas uma distração que perpetue este marxismo cultural que andamos aqui a praticar na Europa. Ah, com licença. Comi um choquinho de esgrelhados, que maravilha. Então vamos ouvir algo hilariante que o Bernie Sanders disse num Q&A no Senado dos Estados Unidos, porque eles estão em campanha, andam para aí 20 democratas à luta por algo que obviamente que não vai ser. Eles próprios estão-se a dividir tanto que a vitória do Trump é garantida novamente, mas pronto. Vamos ouvir de onde é que estas coisas tipo vêm? My question is to you: if I'm your son, what advice would you give me the next time I be pulled over by a police officer? Next time you pulled over by a police officer, I would do my best to identify who that police officer is in a polite way, ask him or her for their name. I would respect what they are doing so that you don't get shot in the back of the head. But I would also be very mindful of the fact that as a nation, we have got to hold police officers accountable. Alto, pera, está na pausa. Lindo, pera. Portanto, o afro-americano, porque até os negros nos Estados Unidos são tão racistas que nem se querem identificar 100% como africanos, porque eles sabem que se pusessem lá os pés estavam fodidos. É mesmo assim, desculpa lá os palavrões, mas isto é um podcast para adultos e isto deixa um gajo pior. Ora bem, então, para já, eu no lugar do Bernie Sanders, ou qualquer pessoa com dois neurónios a fazer sinapse dentro da sua cabeça, dizia assim: mas tu, dentro do teu cenário hipotético, foste parado pela polícia, porquê? Antes de responder à pergunta, porque ele diz assim: se eu fosse parado pela polícia, o que é que eu havia de fazer? E o Bernie Sanders, logo prontamente, sem saber qualquer tipo de contextualização em relação a este cenário hipotético, diz logo, tipo, toma cuidado e identifica os gajos antes que o polícia dê um tiro na nuca. Isto é um homem branco a dizer estas tretas. Porque, obviamente, nós sabemos que muitas estatísticas são suprimidas em relação de crimes entre negros e negros nos Estados Unidos e em todo lado, e como em Portugal. Isto cai tudo de cascata, isto é tudo a mesma coisa. Isto é um clipe do Bernie Sanders, isto é igual a Portugal, isto é a mesma merda. Isto é a mesma coisa. É exatamente a mesma coisa. E tu tens o Bernie Sanders a dizer, quase como a reiterar, a bacurada, que a pergunta foi tão vaga e tão. Porque, quer dizer, também podes parar um carro de gangsta rappers que simplesmente até roubaram o carro e estão num drive-by shooting, e isso não é uma possibilidade. Não, nunca é uma possibilidade. Porque aqui interessa assumir a inocência antes de apontar o dedo à criminalidade. Mas todos nós sabemos que um polícia, se for branco e fizer o seu trabalho, é apontado o dedo da criminalidade antes de ser provada a inocência. Mas, na boa, e o próprio Bernie Sanders, depois admiram-se que o Trump continua a ganhar eleição após eleição com bacuradas destas, pá. For the actions that they commit. And that is, so to answer your question, I would be very cautious if you were my son in terms of dealing with that police officer, but I also defend my rights and know my rights and make sure, if possible, that police officer's camera is on what goes on. E a porcaria das câmaras têm estado sempre ligadas, que são as tais câmaras que nos dão aquelas imagens que os mídias perpetuam à volta do mundo, porque num universo de 330 milhões de pessoas legais, fora as ilegais, que ninguém consegue quantificar, todos os dias têm abordagens Porque imaginem o que é ser um polícia nos Estados Unidos, dentro de um estado em que toda a gente anda armada. Tu, até quando te aproximas de um carro por excesso de velocidade, tu tens de ter cuidado pela tua vida. Todos nós também já vimos esses vídeos de um polícia simplesmente se aproximar de um carro e a ser alvejado mortalmente. Na boa. Toda a gente anda assim um bocado com o trigger, com o happy trigger na mão, porque tudo o que é inconsequencial ou normal acaba por ser algo que pode tirar a tua vida. Mas obviamente que o Bernie Sanders, que ainda até disse como um homem branco, mas como defendeu isto, que se fosses o meu filho, que ele disse isso, rebobinem o clipe. Tipo, a defender... Isto é caça ao voto. O Bernie Sanders pode estar cheio de boas intenções, mas eu não queria estes gangues a viver dentro da casa dele. Nem como os nossos políticos, que tanto desculpam os ciganos, os queriam ter no acampamento, no jardim, no relvado de luxo deles, junto à piscina, ao pé das suas 14 habitações. Não! A gente que leve com eles, a gente que pague isso. Como o clipe inicial. Isto é absolutamente nojento. Enfim. Isto hoje, e lá está, e mais uma vez, eu vou ter que reiterar, porque isto há de vir pela calha abaixo, este podcast vai tocar em tópicos de abuso infantil. E o primeiro clipe que nós ouvimos é um abuso infantil em que alguém troca o amor de um pai por um cheque da Segurança Social. Ainda te dá a dica de como é que quantos mais tens, mais dinheiro tens. E o que é que será dos filhos deles quando aprendem com um modelo como o pai? O vão fazer. 1 para 7, 7 para 14, 14, 21, 21, 30, por aí fora, não é? Pronto, estamos na boa calha e estamos na boa calha. É por aqui que vamos. O que é que nós podemos falar mais? O que é que nós podemos falar mais? Pronto, agora vamos... Vamos mudar um bocado de assunto, mas depois havemos de voltar ao assunto. Então vamos ver a satisfação, vamos para os riots, vamos para as manifestações. Deixei de parte a França, já vamos em 50 e tal semanas de protesto, que se andam a expandir mediaticamente, zero. Temos este protesto em Barcelona, vou só mandar este clipe de Barcelona fora. Aqui não vem nada de novo, é só para... Vamos abrir o assunto. Separatist protests have descended into running street battles and rioting in the Spanish region of Catalonia. That's after lengthy prison sentences were handed down to 9 separatist leaders for their role in a failed 2017 independence bid. Guy Hedgeco is DW's Spain correspondent. Guy, tell us more about what's led up to this sentencing. Well, these sentences, as you say, date back to October 2017, when the Catalan pro-independence government tried to lead a breakaway from Spain. They organized a referendum on independence against court orders and against the wishes of the Spanish government, and held that referendum. And then a few weeks after the referendum, the Catalan parliament declared independence from Spain unilaterally. That was a very short-lived independence. Within a matter of hours, the Spanish government had introduced direct rule in the region. But nonetheless... Há aqui um pormenorzinho, porque os mídias internacionais, eu passo clipes dos mídias, como vocês sabem, pronto, não é? Há aqui um bias. Eles conseguem fazer uma distinção entre, vamos dizer assim, antes das eleições da independência da Catalunha, toda a gente era espanhola, mas depois aquele sector já permitiu aos mídias falarem como um subsecto divisório do qual, digamos que, de repente já é conveniente na narrativa dividir as pessoas. Ou seja, os próprios mídias, para justificarem algum tipo desta tal liberdade democrática que tanto nos prometem, já entram num fator discriminatório do qual eles acusam toda a gente que afinal estava a pensar que operava dentro do sistema democrático que tão nos prometem. E eu sei que esta parte dos separatistas espanhóis é muito sensível. Eu só gosto é das palavras que usam, porque Ao fim e ao cabo, as nossas reportagens ou notícias, ou o que nos chega aos nossos ouvidos, é das coisas mais racistas e discriminatórias que possam existir em nome desta democracia que pedala uma ideologia de um lado só. E o André Ventura que o diga. Vamos continuar a ouvir. The Supreme Court took these actions extremely seriously and charged several of the people that it felt were responsible for that failed bid for independence with serious charges, and the Supreme Court found them, nine of them, guilty of sedition on Monday, giving them those lengthy jail sentences. How long are they? Well, the longest jail sentence is for Oriol Junqueras, the former vice president of Catalonia, who received 13 years. That's for sedition and misuse of public funds. And then eight of his colleagues received jail sentences of between 9 and 12 years. Now, those were colleagues of his in the Catalan government, also the Speaker of the Catalan Parliament at the time, and also two pro-independence civic leaders yeah. who were involved in these events. And Carles Puigdemont, who we remember as the separatist leader who fled to Belgium in 20... Eu fugiu para a Bélgica. Um Estado-membro da União Europeia. Eu nem vos vou dizer, deixo ao vosso critério. Provavelmente quem me ouve sabe. É que isto é que é triste, a gente está sempre a falar numa câmara de eco. O que é o governo da Bélgica? Não é nada. Não é um governo. 2017 to escape trial. He has been encouraging protesters to continue in what he's called on Twitter a democratic tsunami. I mean, are you seeing that happening on the streets? Well, we certainly are seeing an enormous mobilization on the streets. Here in Barcelona, the last 3 days, there have been protests throughout much of the day, and then in the evening and the night, they intensify, and many instances have turned quite violent. This is something we haven't seen before with the independence movement, with people burning rubbish containers in the street, setting fires in the street, throwing rocks and rubble at riot police, clashing with riot police, and throwing Molotov cocktails in some cases. Pronto, então vemos aqui o quê? Democraticamente, um sector, uma secção da própria população quer-se isolar destas políticas destrutivas, como têm vindo a ser patrocinadas no primeiro clipe que as pessoas que vivem na vida real e pagam os impostos e trabalham honestamente estão a ver que estão a ser enterrados e toda a gente que não merece sequer por arrogância, porque obviamente que há gente que vem para aqui de manga arregaçada. Nós sabemos, eu estou a falar generalisticamente falando, mas nós vemos a atitude dos governos em relação aos governos. Então aqui no planisfério europeu nós vemos é exatamente o que esta democracia europeia apresenta às suas garras ditatoriais, sem falar no Brexit, já lá vamos, a gente tem tanta coisa para falar, mas é tão engraçado como propagam sempre a igualdade dos homossexuais, a igualdade dos trans, a igualdade dos já lá vamos, a todos eles, hoje é dia de atacar toda a gente, porque causa desta hipocrisia constante que anda a ser perpetuada mediaticamente no mundo ocidental, porque o mundo ocidental é o único que tem a capacidade de pagar a puta da conta. A puta da conta para outro ir buscar o carro e continuar a cagar filhos, e até no caso dele, devíamos abrir uma exceção à discussão do aborto, sabem? Porque se é essa a intenção de perpetuar a humanidade, não obrigado dentro do meu Portugal, tipo... Enfim, isto é complexo, isto leva-nos a este ponto. Há pessoas que deviam até mereciam ser abortadas à nascença. Se é para isto que eles vêm para cá para patrocinar... Se é isto que eles vêm para cá patrocinar, eu vou começar a defender a lei do aborto até aos 80 anos de idade, do feto. Porque isto, eu estou a ser irónico, por favor percebam o meu cinismo, mas se é isto, meu Deus. Mas agora, pronto, lá está. É em nome da falta de atenção da maioria da população que se acha altamente informada, mas não tem mais de 20 minutos de paciência para ouvir qualquer comentário, ou seja, o que for até fundamentado, modéstia à parte, então vamos fazer um rol Só para despachar isto tudo, vamos fazer um rol, assim, vamos fazer uma autoestrada de protestos a nível mundial, esquecendo Hong Kong, esquecendo a França, porque os mídia próprios esquecem a França. Então vamos lá por aqui fora. Estilo. President Sebastián Piñera called for a major reshuffling of his cabinet today following mass protests in Chile this week. 1 million people took to the streets in Santiago last night calling for economic reforms. The protests there began more than a week ago after a now-canceled increase in subway fares. Piñera declared a state of emergency across much of Chile earlier this week, but said he plans to lift it as soon as tomorrow. At least 17 people were killed and as many as 7,000 have been arrested since the protests began. Protests also continued last night in Bolivia after an official vote tally showed President Evo Morales received enough votes to avoid a runoff in last Sunday's election. Residents in La Paz banged pots and took to the streets demanding another vote despite Morales declaring victory. The official count showed Morales had more than a 10-point lead over Carlos Mesa, a former president, but Bolivia's Supreme Electoral Tribunal did not declare a winner. The United Nations, along with the U.S., Brazil, and Argentina, are demanding a runoff vote between Morales and Mesa. Nações Unidas, Brasil, sem comentários. Em frente, Equador. In Ecuador, indigenous rights activists say they've halted negotiations with President Lenin Moreno over the government's persecution of indigenous leader Jaime Vargas. Vargas is the head of the Indigenous Nationalities of Ecuador, CONAI, the organization that led recent anti-austerity protests in Ecuador. The massive anti-government protests were ongoing for 2 weeks, since ceased after President Moreno and indigenous leaders struck a deal to cancel an austerity package pushed by the International Monetary Fund. Iraq. In Iraq, security forces used tear gas to fight protesters who tried to enter Baghdad's heavily fortified green zone today. Demonstrators attempted to remove blast walls that were built on a bridge in central Baghdad to protect the government area. Today's clashes came just one day after at least 42 people were killed in renewed violence between government forces and the leaderless demonstrators. 149 people were killed during the first round of demonstrations earlier this month. The anti-government protesters are demanding better jobs and services. Uau, como todos nós, né? Joaquim, Guiné! In Guinea, tens of thousands of protesters flooded the streets of the capital Conakry and other cities around the West African nation Thursday, opposing a proposed constitutional change that would let the sitting president run for a third term in office. The protests were heavily policed but peaceful, unlike smaller demonstrations last week that saw police open fire with live rounds, killing at least 9 people and sending scores to the hospital. After those protests, authorities sentenced a dozen opposition politicians and civil society leaders to jail terms of up to 1 year. Já deu para perceber o ponto? Querem mais? Querem Síria? Querem Líbia? Querem o Líbano? Querem o quê? Mas mais? Mas quantos mais exemplos é que nós precisamos destes? Assim logo, assim, pum, 5 de seguida. Na boa, querem mais? Epá, não tive tempo para compilar mais. Mas vocês sabem que há mais. Muitos mais. A insatisfação a nível mundial está brutal. A solução não é vir para cá para destruir tudo. E a solução não é sair de lá porque os nossos governantes estão a patrocinar a vossa própria destruição. Mas a culpa não é minha. A culpa não é vossa. A culpa não é de ninguém. Há estarmos-nos a dividir entre uns e os outros. Com esta agora a apontar o dedo. Veio para aqui receber um cheque a apontar o dedo. Limpa a tua casa antes de dizeres que a minha está suja. Mas estão a gozar com a gente? Sabem o que é isto em última instância? Estão à procura de onde é que está o dinheiro. É tão simples quanto isso, o dinheiro inventado. O princípio da nossa própria autodestruição. Nenhum país pode ser soberano se anda de mão estendida à procura da aprovação de um orçamento de Estado, sempre com grandes desculpas à banca. O perdão do Sporting. O perdão do Sporting na banca já vem no próximo orçamento de Estado. Estou-me a cagar, estou aqui a olhar para a minha bola de cristal hipotética e estou-vos a dizer sim, sim, sim, sim. E a esquerda que tanto critica o nosso governo vai pôr a mão no ar. Mais uma vez. A gente já viu isto. Isto continua a acontecer. Chega. Como é que algum país pode ser soberano se não produz a sua própria moeda fictícia inventada dentro da sua própria soberania nacional? Eu sei. O dinheiro é tudo uma invenção, é um mecanismo. Agora, se tu dás esse mecanismo aos globalistas, aqui estamos. Cá estamos. O outro vai a um stand comprar um novo carro ao fim de ter 4 no mesmo ano para a família enquanto continua a vomitar esperma para dentro de óvulos de mulheres otárias. E nós vamos continuar a trabalhar e a sermos culpados por não termos a puta de um carro elétrico, porque a eletricidade anda baratinha como o caralho e ainda temos que pagar aos chineses a percentagem dos recursos que eles compraram devido à abertura que a União Europeia abriu ao mercado europeu e americano. Uau! Lindo! Eu tenho que parar de fazer esta merda. Ok, levamos agora aqui uma overdose. Na boa de protestos que aconteceram na semana passada. O que é que deu na televisão? Nada. Ok, então e agora? E agora? Agora vamos, por exemplo... Para onde é que eu podia agora partir? Olha, pronto, ok. Então agora, é que eu tenho tantos clipes de mandar fora. Vamos falar... da grande vitória do Trump, que ele aclamou, de ter matado, morto, whatever, aquele gajo, epá, não me peçam para pronunciar o nome dele, whatever. Eu só sei é que a tradução do próprio nome dele quer dizer algo parafraseando, parecido com alguém de Bagdad, veio de Bagdad, é de Bagdad, qualquer coisa assim. Porque é um icon, isto é mais um Bin Laden. Vamos lá ver para já o relatório confuso de... Epá, e neste aspecto é daquelas coisas, eu vou dar aqui só um à parte, aconselho vivamente a ouvirem, por exemplo, o último podcast, não é o último, mas ainda está na primeira página, o máximo quando ouvirem isto na segunda, de uma entrevista de Joe Rogan com o Edward Snowden. E ele fala no Deep State. E o Deep State estes tweeters, estas tretas todas, ele deu uma boa definição do Deep State, que é o pessoal que anda sempre por lá. Este pessoal que anda sempre por lá está sempre a inventar merdas para perpetuar estas políticas que nos levam à nossa própria destruição. Mas, reiterando, recomendo ouvir esse podcast para pessoas como eu que usam o Twitter para dar a sua opinião e etc. E não é novidade nenhuma. Já gravei anteriormente podcasts a dar com pau, a falar destas tecnologias e o quão subversivas elas são. Porque não estão a funcionar em nosso favor, por mais que a gente tente usufruir delas, sem falar no YouTube. Mas isso é outro. É outro, mas... requer pessoas com paciência de ouvir qualquer coisa que dure mais de 2 horas e tal, que possa influenciar a tua atitude para o resto da tua vida. Mas se isso é tempo demais, eu também perco um bocado a minha misericórdia em relação a achar que eu tenha de convencer do contrário. Por isso, muito agradecido em quem ainda teve a paciência para ouvir até agora. Então vamos... Vamos ouvir o quê? Vamos ouvir esta ação militar que houve. Onde é que está? Ok, eu acho que é este. Vamos lá ver. É que eu tenho aqui tantos clipes. Enfim. ISIS leader Abu Bakr al-Baghdadi is believed to have been killed in a U.S. military raid in northwest Syria. What you're seeing is nighttime video taken by Syrian activists. Alto. Para já, isto foi a notícia inicial do qual o Trump até sacou mérito, porque eu estava a falar do podcast do Snowden, porque ele deu uma definição perfeita do que é o Deep State. E o Deep State são estes tais governantes de carreira que, independentemente do presidente, continuam a governar e o presidente tem que se adaptar às regras. Senão, alguém te oferece o Blu-ray do JFK e do Oliver Stone, só para tipo ver lá se vais ao sítio, porque esta, porque tu, como presidente, apesar de teres aquela noção imperialista da representação do império, e já vamos à Inglaterra, ao penúltimo império, já lá vamos. Isto hoje é complexo. Obviamente que o Trump também está em campanha eleitoral, burro ele não é, nunca foi. Ah, e agora só assim uma à parte, viram aquela do Bolsonaro, um grande escândalo, quando depois o porteiro 8 horas depois desmentiu a cena toda e deu nas notícias a acusação, mas não deu nas notícias a libação, seguindo-se em frente. Na boa, está aqui algo muito duvidoso, de alguém que tem um nome tão genérico em termos tradutivos. Este é tipo o Bin Laden, que morreu 7 vezes sem provas, e os arquivos até estão fechados dentro deste bacana. E eu vou-vos já dizer o que é que as coisas estão tão mal contadas em relação a este clipe. E vou-vos mostrar um clipe retrospectivo do ano passado, e isto pode ser recuado até 2011. Eu é que não tive tempo para juntar estes clipes, mas eu garanto-vos. É só procurar. Vamos continuar a ouvir este clipe para vermos a hipocrisia deste novo Bin Laden. This, as a military operation got underway in northern Idlib province that's near the Turkish border. CNN cannot confirm that this was the actual raid targeting al-Baghdadi. Calma, vamos recuar um bocadinho. Isto é, eu gosto das notícias quando elas estão a ser dadas em tempo real, porque as bacuradas vêm ao de cima tão grande que é um espetáculo. Vamos recuar um bocadinho e tomar atenção a estas palavras. Taken by Syrian activists as a military operation got underway. Para já, Syrian activists, que é algo a América e nem a ONU, depois daquelas operações do Sycamore, como eu já dei em podcasts anteriores há montes de tempo. Portanto, continuamos dentro daquele contexto com o Bashar al-Assad, que é o mal da fita, e os curdos, e etc. E agora os sírios é. Bom, ok. Então. Vamos continuar a perpetuar estas balelas e eu digo-vos já debaixo do bolso que realmente isto vai ser uma operação da CIA e não militar, apesar do Donald Trump também andar a reboque, obviamente, deste Deep State, como eles chamam, porque é assim que o mundo se anda a regir em termos contextuais, e a Europa, o tom quanto sofre com este acolhimento dos refugiados dentro destas balelas. Por isso é que eu faço estes podcasts. Esta merda está toda interligada. Curtam, ouçam. In northern Idlib province that's near the Turkish border, CNN cannot confirm that this was the actual raid targeting al-Baghdadi. Não conseguimos confirmar, mas parece que é oficial. É assim que passa cá em Portugal. U.S. defense official tells CNN that al-Baghdadi apparently detonated a suicide vest as U.S. special forces closed in. DNA and ele detonou um colete suicida enquanto as forças especiais americanas atuavam sobre ele. Tomem atenção. Analysis will confirm whether it is in fact al-Baghdadi. The Islamic cleric has been in hiding for 5 years, and we're being told that locating him was based on CIA intelligence. Ok, foi a inteligência da CIA, ponto 1. Ponto 1. Eu preciso de expandir o quão mentirosa é esta entidade privada patrocinada por todas as políticas que a 13ª Trip tem, em que tem um orçamento anual para vender a sua própria inteligência manipulada. Os traficantes de cocaína. Okay. Toda a gente adora a merda da série do Narcos no Netflix, mas parece que toda a gente leva isso de uma forma tão ficcional que nem sequer percebem o contexto dos filmes do Air America e por aí fora, como sendo algo, uma entidade altamente... Ah, meu Deus. Eu nem tenho adjetivo para classificar a CIA. Porque eles... O orçamento anual, por assim dizer, dos Estados Unidos tem que dar dinheiro à CIA para continuarem a perpetuar fora da Constituição americana, porque são privados, a venda da informação deles próprios dentro da sua própria conveniência. Se isto não é o tapete vermelho para a corrupção, que já tem vindo a acontecer desde a sua própria criação, antes de terem esse nome, pós-Segunda Guerra Mundial. Pós-Segunda Guerra Mundial. Meu Deus! vamos levar a sério o que eles dizem. E depois há aqui um pormenor interessantíssimo. Eu vou ter que recuar este clipe um bocadinho. Vão ouvir o barulho de fundo. Calma. Espera. Ok. Portanto, após até o Trump ter dado, digamos, choques estavam espetaculares. Após o Trump ter dado a certeza, como uma marioneta levada pelo Deep State, se não ainda acaba com mais um filme chamado JFK Parte 2, ouçam só, este pormenorzinho sórdido, porque aqui não há certezas, há especulações. Al-Baghdadi, the Islamic cleric, has been in hiding for 5 years, and we're being told that locating him was based on CIA intelligence. Ok, CIA intelligence. Agora deixa-me só recuar mais um bocadinho. Espera lá, um bocadinho. Ok, esta parte é perfeita. Caraças do VLC, às vezes não arranca onde eu quero. Ok, porque eu faço isto em tempo real, acreditem. A suicide vest as US special. Só um bocadinho. Tenham paciência. Tenham paciência. Ouçam bem. Defense official tells CNN that al-Baghdadi apparently detonated a suicide vest. Ok. O nome do homem que traduzido é alguém de Bagdad, parafraseando. Quando veio uma operação especial patrocinada pela inteligência da CIA, altamente duvidoso. Aparentemente vestiu um colete suicida, tipo, porque todos nós sabemos, por experiência própria, da maneira como falam desta maneira, um colete suicida é algo que tu penduras no cabide. Está prontamente armadilhado. É uma coisa tão fácil de... Epá, tenho a polícia a bater-me à porta, eu vou-me já armadilhar num instante. E onde é que estão as casualidades americanas? Fosse essa a intenção? Zero. Pormenor sórdido. O pessoal que realmente se explode com coletes suicidas, a cabeça deles salta que nem uma rolha numa garrafa de champanhe no fim de ano. Mas, independentemente disso, a história é mal contada, porque armadilhar um colete suicida não é uma coisa que tu faças como... Vou pôr o meu telemóvel à carga, ou qualquer coisa do género. E só para não falar que este soundbite todo, porque eu adoro as primeiras impressões, que são as mais relevantes para construir uma narrativa tipo apoiada através de factos que são duvidosos, mas depois a narrativa os adapta à conveniência geopolítica mundial que tão nos traz mal e refugiados e destruição social e económica, etc. Esta história tão mal contada, ouçam novamente estes pormenores, porque até os mídias têm uma equipa de advogados a escrever para eles, só para justificar a especulação, quase como apontam o dedo ao público que apoia, na hora das eleições, a perpetuação destes políticos da merda. Eu estou a falar do Deep State, do qual até o Trump, por mais que a gente simpatize por alguma razão, sabe perfeitamente, e toda a gente sabe perfeitamente, que ele está lá por passagem, quem já lá teve continua lá a estar e vai lá ficar até ao próximo, e isso não interessa. Estes pormenores sórdidos, desculpem, eu sou uma seca, mas há que ouvir isto. My question is to you, if... Whoa, what the fuck? Peraí. Ei, é o problema. ISIS leader possesses near the Turkish border. CNN cannot confirm that this was the actual raid targeting al-Baghdadi. A U.S. defense official tells CNN that al-Baghdadi apparently detonated a suicide vest as U.S. special forces closed in. DNA analysis will confirm whether it is in fact al-Baghdadi. The Islamic cleric has been in hiding for 5 years, and we're being told that locating him was based on CIA intelligence. Pronto. Cereja em cima do bolo. Agora vamos lá pensar. Vamos lá pensar um bocado. É coisa que parece que muita gente não está muito disposta, ou só tem 20 minutos por dia para pensar nisso. Já usassem este argumento em relação à pornografia. Eu quero pornografia com 15 minutos, não deixe de tomar atenção. Ok, então vamos fazer assim. Vamos pegar neste exercício e pensar assim. Portanto, este evento aconteceu com fontes não oficiais, com especulações, com 30 por uma linha. Certo. Pronto. E agora que ele se explodiu, porque aparentemente é como vestires o teu casaco, armadilhares-te com um colete, vamos comparar as análises do ADN. Foi dito. Eu já passei este clipe exaustivamente, até demais para o meu próprio gosto. Vamos comparar o ADN. Sob um nome que, parafraseando, é genérico. Comparar o ADN com que amostra? Comparar o ADN com que amostra? Onde é que está a amostra? Mas alguém já esteve com ele? Arrancaram-lhe um pelo da barba? Tem um cabelo? Um bocado de unha? What? Onde? Quando? Onde é que está a amostra? Até uma análise de ADN precisa estar numa base de dados para dar aquela percentagem de quanto é correto. Uma criança sem nome no Brasil, matas-a, tiras-lhe a amostra de ADN. Onde é que está a tua base de dados para comparar a identidade dele? Não sabes. Tiras uma análise de ADN em relação a quem? Aqui. Onde é que está a amostra? Quando é que ela foi tirada? Porquê que não tiveram logo na altura? Mal contado? É que uma amostra de ADN tem uma percentagem cientificamente correta, mas tens que ter a amostra. Não tens de ter a amostra? Onde é que uma amostra de ADN que não estás identificada numa base de dados, já com algum tipo de amostra de ADN, para dar-te a percentagem do quão certo é este assassinato, tu já o tiveste na mão. Já colheste a amostra. E quando lhe colheste a amostra, vamos acreditar nesta história mal contada. Porquê é que tu, quando colheste a amostra, não tiveste logo? Porque é conveniente para a narrativa? Porque as pessoas estão condicionadas a ver se é cisa mais? E acham que as coisas... acham que a justiça funciona? Tipo, sério? Eu tenho que comer isso? Até o Seinfeld tinha uma piada assim, judeu. Até o Seinfeld tinha uma piada que é tipo... Sabem porque é que tiram os mugshots dos criminosos de frente e de perfil? É porque os criminosos, quando estão de frente, é o criminoso, e quando estão de perfil, é eles a ir embora. Ha, ha, ha. Yeah. É o que parece, porque... vamos lá confirmar a amostra. Então a amostra de ADN dele está em algum tipo de base de dados que já existia, e então eu posso até dizer assim, seus incompetentes de merda. Porquê que não lhe puseram logo os garfos em cima? Não! Não. Agora, vamos pegar neste fator Bin Laden, porque também temos que pensar, obviamente, que estamos em campanha eleitoral, não é? Nos Estados Unidos. Porque a campanha eleitoral nos Estados Unidos dura um ano e meio. Para um mandato de 4 é tipo... Jesus. E o próprio Trump teve tanto tempo a lutar esta colusão russa que eu nem vou por aí, porque é tão exaustivo, é tão vago, é tão ridículo e... Mais clipes virão por aí à frente. Então vamos ouvir. Eu garanto-vos. Eu não tive tempo para compilar. Mas há clipes até atrás de 2011. Que este homem, tal como Bin Laden, que morreu 7 vezes. Até ter morrido pela 8ª vez. Sem provas. Sem fotos. A equipa de operações morreu toda num desastre de helicóptero. Menos depois, aparentemente, um sobrevivente que escreveu um livro e fez um filme e ganhou o Oscar e ficou varrido para baixo porque nunca há de ser um clássico, foi só simplesmente uma conveniência política para justificar uma história tão mal contada. Então, vamos recuar um ano. Foi o único clipe que eu tive tempo a encontrar. Peço desculpa, mas eu garanto-vos que eu nem digo Google it, eu digo Bing it. Em private e se calhar até no Onion, isto é completamente... Vamos ouvir um clipe do ano passado, tão explícito como o vago que este clipe foi, apesar do Trump estar a sacar Epá, eu imagino em termos de pré-campanha, porque os democratas estão tão divididos que ele até escusava de se dividir desta maneira, mas toda a gente está à volta dele, sabe tão mais do que ele, que ele até é tão inteligente como seja, não tem tempo para isto. Ok, então vamos recuar um ano e tal e ouvir o mesmo, mais ou menos o mesmo conteúdo, só para justificar esta treta. 10 armed trucks were destroyed in the attack. But in a statement, an official from US Central Command said, "We cannot confirm if IS leader Abu Bakr al-Baghdadi was among those present. This strike demonstrates the pressure we continue to place on the IS terrorist network and the group's increasingly limited freedom to maneuver, communicate and command." It's not the first time there's been speculation about the IS leader being killed or injured. A day after such rumours in July, the terror group uploaded this video, claiming to show al-Baghdadi preaching at a mosque in Mosul. The airstrike comes shortly after President Obama revealed plans to send an extra 1,500 US troops to Iraq, but their role will be non-combat, advising and assisting Iraqi government forces in their fight against the jihadists. E como ouviram aqui, isto é um clipe de 2018 que ainda implica o Obama, porque aparentemente, anteriormente, tal como o Bin Laden, o Homem Fantasma, o Boogeyman, o monstro que dorme debaixo da vossa cama, para continuar a perpetuar. A perpetuar o quê? Clipe seguinte. O clipe seguinte. Mas para continuar a perpetuar o quê? Este fluxo migratório por dentro da Europa, em que nós nos orgulhamos de trazer criminosos, através até da própria GNR, que tem a sua frota de resgate, e eu não os vejo mais na estrada do que a fazer, a multar pessoas que andam a trabalhar, porque as tiazinhas de Mercedes continuam a passar ao lado deles com o telemóvel. Tenho muita pena, eu defendo as forças de segurança, mas a forma como o Estado está a implementar a própria legislação do qual eles podem operar, isto não passa nada mais de uma caça à multa. Na quarta-feira, ao pé do meu trabalho, eu gosto de ir ao pequeno almoço a pé e passo por um cruzamento. Como vocês têm constatado, tem estado um nevoeiro brutal. Ora, nós todos sabemos, quando conduzimos um veículo, como eu tive que entregar várias cargas durante esta semana, convém ter, se não tem aquele sistema de, se for uma carrinha um bocado mais antiga, vamos dizer que tem que ter os médios ligados, tem que ter as luzes ligadas. Mas eu fui a pé porque eu, como sou fumador, eu prefiro ir a pé porque demoro 5 minutos, que é um cigarro, até ao sítio do pequeno almoço, assim, enquanto me é oferecida a carrinha, mas eu tipo, também permitam-me ter um pouco de laxismo e usufruir um bocado do meu tempo livre para pôr a minha cabeça no sítio e as minhas ideias e organizar, porque o meu trabalho também é bastante complexo. E eu aproveito esse tempo para fazer um reset, vamos dizer assim, para continuar a fazer o contributo para o gajo que foi assistente, comprar o carro, quarto, para 7 filhos, etc. Enquanto eu vou a pé e ouvir podcasts para juntar clipes para os meus podcasts e etc. Passei pela pick-up da GNR, que eu sempre os vi na zona, e eu próprio até fico um bocado ao papel cada vez que saio com a carrinha da empresa para entregar material. Eu realmente contorno tipo, os sítios que eu já sei que eles tipo, não param, ou até aproveito o facto está a chover, porque eles também não gostam de semear na caça à multa. Isto é uma pena. Eu conheço um reformado ex-comandante da GNR, eu falo com ele assim, e ele não nega, ok? Pronto, eu passei pela pick-up deles, de vidros fechados, com o ar-condicionado ligado lá dentro, com aquele nevoeiro tão denso que realmente a luminosidade de um veículo faz realmente a diferença a uma distância em termos de segurança. Aí eu atravessei aquele cruzamento e barrei para dentro da carrinha. Olha as luzes! E eles fizeram-se de parvos. Porque sabem o que é que eles faziam se eles quisessem vos multar e vocês não estivessem com as luzes ligadas? Uhum. Uhum. É uma pena. Mas pronto, isto é um comentário muito pessoal. Mas pronto, agora, lá está, eu já passei 2018. 10 armed trucks were destroyed. Ok, eu já passei. Pronto, isto é a hipocrisia da coisa. Eu vou assumir que já passei. Que erro. Isto é altamente confuso. E agora vou... vamos pôr um clipe da Syrian Girl, que vai dizer umas verdades dentro deste contexto geopolítico. Epá, perdoem-me, eu já estou um bocado confuso com... É um bocado confuso. Mas, então, vamos pôr isto numa fonte mais... Ela, como é da Síria, obviamente, tem uma empatia com os curdos, mas os curdos é uma coisa que realmente não existe. Ela própria até vai o admitir aqui, que é uma coisa que muita gente se calhar aqui usa no Ocidente como se fosse um país legítimo, mas não é. Mas vamos então ver, ouvir, mesmo de uma forma epá, até mais no terreno. Eu não a consigo censurar em alguns termos porque, quer dizer, nós vivemos numa zona de conforto espetacular. Mas vamos ouvir a opinião dela para ver de onde é que este problema vem, mais ou menos, está bem? There are reports ISIS supposedly escaped the prison camps the Kurds were running. Coincidentally, the Kurds had been threatening to release ISIS prisoners in an attempt to blackmail Trump into staying in Syria. They could have easily handed those prisoners to the Syrian army, but they wanted to use them as a bargaining chip. They tell you it was the Kurds that defeated ISIS. But no, it was the Syrian army. The Kurds can't hold a single town on their own. Meanwhile, the Syrian army fought both ISIS and Al-Qaeda at the same time without US help. Instead, the US was bombing the Syrian army while it was in the midst of battle with ISIS. Not to mention that the US was also arming Al-Qaeda. It's ironic that those very same Al-Qaeda rebels that the US supported are joining the Turkish invasion against the Kurds. Clinton is crying crocodile tears about the Syrian rebels killing Kurds with the guns that she gave them. Do you still think the US is helping the Kurds? You see, unlike the Syrian army, the Kurds didn't fight ISIS for their country. They fought it because they thought they would get a reward at the end. But you have my solemn promise that the Syrian army and its allies will never allow ISIS and Al-Qaeda to re-emerge. Otherwise, how long will Americans be held hostage to the prospect of ISIS? Forever? That's what the neocons want, for US soldiers to occupy Syria forever. They wanted to cut up Syria into many pieces, one of which was Kurdistan. Why? For Israel's sake. This whole war has been for Israel's sake. You can see it in the headlines and you can read it in the tweets. Israel's strategy was the Odet-Yunon plan, and it called for the creation of Kurdistan in order to divide and conquer Israel's neighbors. Even though Kurds live west of the Euphrates, Israel only wants Rojava to exist east of the Euphrates, because that's the demarcation line for their planned Greater Israel. From the Nile to the Euphrates, the neocons were willing to throw away the lives of US soldiers for the sake of Israel. A exceção da parte do Kurdistão, por interesse inerente em relação à Síria, que haja um Kurdistão, a gente sabe que ele não existe. Mas tudo bem, esta mulher falou a verdade no fim, porque, obviamente nós temos que proteger os nossos interesses territoriais, mas não deixa de ser mesmo factual, super, porque é que isto não passa na televisão? Eu vou passar outra vez a última parte. Desculpem lá ser chatos, mas há que tomar atenção. ISIS many pieces, one of which was Kurdistan. Why? For Israel's sake. This whole war has been for Israel's sake. You can see it in the headlines and you can read it in the tweets. Israel's strategy was the Odet-Yunon plan, and it called for the creation of Kurdistan in order to divide and conquer Israel's neighbors. Even though Kurds live west of the Euphrates, Israel only wants Rojava to exist east of the Euphrates, because that's the demarcation line for their planned Greater Israel. From the Nile to the Euphrates. the neocons were willing to throw away the lives of US soldiers for the sake of Israel. Do Nilo ao Frates, farto dizer isso, toda a gente está minimamente atento a este clima geopolítico. Em relação a este fluxo de imigração europeia, que a própria Merkel tanto patrocina, meu Deus, isto realmente é algo que não é contado nos mídias. Por isso é que os mídias passam a vida a contar a história mal contada, porque ainda vivemos sobre este dogma, fora a população alemã. Genericamente, não, mas as próximas gerações já. Isto realmente é algo que não faz sentido. Só faz sentido quando nós encaixamos esta peça dentro do grande projeto do Império Israelita que está a acontecer perante os nossos olhos. E nós batemos palmas cada vez que a GNR faz um resgate de migrantes. Sem acusar, até houve um último resgate que foi, se não estou em erro, 39 viajantes, em que 25 eram crianças. Ora, se 25 eram crianças, sobram 19 como pais. Por isso, eu não sei se a minha matemática agora estava correta, mas... Yeah, acho que sim. Então, onde é que estão os pais? Será que alguém pode vir a ser legitimamente acusado de abuso infantil? Mais um tópico que eu vou tocar mais para a frente. E então, vamos lá partir para a estupidez, para a autêntica estupidez de... Olha, já agora um jingle só para vocês. Isto foi ripado de outro podcast, mas é mesmo assim. É bom. Pronto, aqui está. Agora vamos ouvir, por exemplo, o Joe Biden. Vamos ouvir um bocado do Joe Biden. Folks, you hear the news. Once again, Putin and the Russians are trying to engage in our elections and decide who the president's going to be. And this time I'm the object of their attention. Because Putin knows if I am president of the United States, his days of tyranny and trying to intimidate the United States and those in Eastern Europe are over. I'm going to stand up to him. He's a bully, just like the president. And I know he doesn't want me to be president, but to tell you what, when I'm president, things are going to change. Mr. Putin, the American people decide their elections, not you. Chip in $1, $5, $10. No meio desta equação toda, a Síria ainda não tombou para a invasão do Irão por causa dos russos. Independentemente disso, mais uma vez, podcast Joe Rogan, com o Edward Snowden, está exilado na Rússia, ele critica o regime russo à brava, mas... Jesus, por mais que ele critique o regime russo, ele sabe que não pode voltar para o regime da sua própria pátria, porque ele vai ser preso. E isto foi uma promessa da proteção dos whistleblowers que foi dada no tempo do Obama, que depois, assim que ele ganhou as eleições, foi criminalizado autenticamente. Nada que a gente não pudesse esperar de um democrata. Então agora vamos ouvir a Hillary Clinton com a sua hipocrisia geopolítica mundial após eu ter apresentado estas teses. One of the things I loved of watching the last debate is I just thought, okay, all of these people, or almost all of these people who were speaking, I would feel really excited to vote for them. And so can we talk about that? Yeah, no, look, all that matters is that we win. I hate to be so, you know, sort of simplistic about it. We have to nominate the best. Dentro da simplicidade é que o marxismo cultural, a esquerda, seja lá o liberalismo, seja lá o que for que esta gente representa, porque os democratas nos Estados Unidos têm um termo muito confuso que às vezes até consegue ser mais fascista do que nós percebemos dentro do nosso contexto europeu. porque eles realmente libertaram toda, digamos, o poder executivo em cima de um presidente, apesar de, obviamente, o presidente andar a reboque a troco de um tiro na cabeça, como Epstein. Esta mulher é responsável por o Epstein ter sido suicidado, ok? Marido incluído. Vejam lá, só como esta sapatão que anda a lamber as conchas das assessoras é tão subversiva e conseguem fazer o spin, e é isto que é sempre patrocinado nos nossos mídias, e é difícil chegar a um café e discutir estas coisas porque as pessoas não têm acesso a esta informação. É isto que eu tento vos passar, caraças. Oh my, well, thank you. I just feel so strongly that, look, I just want to say a little bit more about this because... Desculpem, vamos ter um momento, Joacina vai te catar, vamos ter um momento, Joacina vai te catar por parte de Hillary Clinton. Parece uma coincidência. Quando ela começar a tentar formular as mentiras dentro da sua cabeça, vejam lá se apanham. I just feel so strongly that, look, I just want to say a little bit more about this because it's hard to know who's going to be the best candidate to beat this president, assuming this president is still running. I mean, this is a really complicated... Isto é a implicação do impeachment, e estão a tentar mudar as próprias leis para impeach alguém, que há de ser engraçado, e a conclusão deste clipe vai ser brutal. Vocês vão ouvir, vai ser brutal. Sou tão chato, mano, sempre a interromper. Mas este... Eu vou rebobinar um bocadinho só para... Strongly that, look... I just want to say a little bit more about this because it's hard to know who's going to be the best candidate to beat this president, assuming this president is still running. I mean, this is a really complicated political environment. And so we have a number of, you know, very able, very... you know, admirable candidates who are vying for the nomination. But at the end of the day, there are a lot of forecasters who are saying, look, if the economy stays in good shape and he's not impeached, or he's impeached but not convicted. A economia está a correr tão bem, mas ele não é impeached. It's going to be very, very hard because of all the advantages he will have on the stuff we were just talking about, like suppression and everything else. So all I just want to see who can get the Electoral College, because it won't do us any good to win the popular vote again, which I think... Colégio Eleitoral. Muito importante, porque basicamente o Colégio Eleitoral é algo que realmente é uma salvaguarda em relação à quantidade de população que existe pelo Estado e a vontade deles. Eu já me repeti imensamente em relação a isto nos meus podcasts, mas é, realmente é como se fosse a União Europeia, em que a força maioritária de uma população, em termos numérica, dita à vontade em relação a cada Estado chamado país. Então, o Colégio Eleitoral traz aquele equilíbrio de que cada Estado, por exemplo, a Espanha vota comunista, Portugal vota fascista. Vamos assumir este exemplo. E dentro do critério do Colégio Eleitoral, é um voto contra um. Acabou-se. A gente continua aqui dentro das maiorias, mas se imaginem até subdividir Portugal dentro de um sistema tipo colégio eleitoral, em que o interior diz assim: estamos abandonados, mas a quantidade de quem vota em Lisboa e no Porto, que basicamente são os marxistas culturais, ditam à vontade toda a gente que passou o tempo a meter dinheiro no cu da segurança social para estes gajos que vão-me comprar carros com 7 filhos e não trabalham um caralho. Ok, então vamos pôr a coisa assim. Dentro de algum tipo de regionalização, o voto deles vale tanto como o voto de Lisboa. O voto de Braga vale tanto como o de Lisboa, o voto de Bragança vale tanto como o do Porto. Vamos pôr a coisa assim, porque regionalmente, aquelas pessoas também têm queixas genuínas, porque estão com o abandono político de toda a infraestrutura que possa aumentar algum tipo de estimulação económica dentro da região. Então, obviamente, de certa maneira até me parece justo. Vamos dizer assim, se a União Europeia votasse como um conglomerado e dissesse assim, mas cada país vale um voto perante a sua opinião independentemente dos números, porque por mais que tentem injetar migrantes que andam de mão estendida a dar a sua própria opinião dentro do nosso território europeu, vamos dizer assim, se calhar isto até era uma boa solução em dividir a tendência de voto regional ou partidária dentro de um país em relação à vontade que a própria soberania, que já se despediu há muito tempo, dizer a sua própria vontade. Porque se vamos pelo numérico, meu Deus, esta manipulação, não só até ao abuso infantil que está a haver ideologicamente, a nossa voz nunca há de ser ouvida democraticamente. Por isso eu até gosto do colégio eleitoral, e eu vou continuar este clipe e salvaguardem-se para o último soundbite de Hillary Clinton. O último, os últimos 5 segundos é os mais importantes deste clipe, só para verem o quão democrático é um ditador. I think actually a number of our candidates could win the popular vote, but at the end of the day, as I know better than anybody, and as Al Gore knows, that is not the game. You've got to win the electoral vote. So right now, let's just support our candidates. Let's have good debates. Let's see who emerges. And we have to vet them, because believe me, they make up stuff about you. And you've got to be in a position where the public and the press don't fall for that again. So we need... Ela sabe o papel dos mídia. Ela disse exatamente o que não resultou dentro da manipulação do DNC. Por isso é que continuam desesperadamente a tentar fazer um impeachment com uma colusão russa que não existe. Mas não existe. Foi como a última notícia do Bolsonaro. Ai, o porteiro disse isto e aquilo, grande escândalo. 8 horas depois, o porteiro disse que afinal mentiu. Isso não deu na televisão. Só deu a incriminação. A incriminação. Pronto. Isto é perfeito. We need to vet our candidates by, pushing them hard. That's part of the process, so we see how people withstand what will be a brutal attack on them from the right and the Russians and all their allies. So that's a direita e os russos. Lindo. Agora, por favor, aguçem os vossos ouvidos. A parte final vai ser linda, porque é tão hipócrita. Vejam só a defesa desta mulher que ainda anda com dor de cotovelo e a patrocinar toda a gente, esta assassina, com uma lista e um rol tão grande, o Epstein, etc. Lindo, lindo. We should be looking for. And then we get rid of the Electoral College. Ei, ei, ei, meu Deus, e o povo aplaude, e o povo aplaude, e depois a gente livra-se do colégio eleitoral, uau, porque foi uma facção, porque obviamente, sem o colégio eleitoral nos Estados Unidos, como eu estou farto de dizer, Nova York e a Califórnia ditavam as tendências políticas para os outros 52 estados, 50. Meu Deus, mas what? Isto é que é a democracia? Isto é que é o equilíbrio? Tudo bem, tudo bem. Então vamos já partir para o outro lado. Eu acho tantas... já agora vamos ouvir um clipe do estúpido Joe Biden. Só para mandar clipes fora. Isto é fartar de rir. Folks, you hear the news. Once again, Putin and the Russians are trying to engage in our elections and decide who the president's going to be. And this time I'm the object of their attention. Because Putin knows if I am president of the United States, his days of tyranny and trying to intimidate the United States and those in Eastern Europe are over. I'm going to stand up to him. He's a bully, just like the president. And I know he doesn't want me to be president, but to tell you what, when I'm president, things are going to change. Mr. Putin, the American people decide their elections, not you. Chip in $1, $5, $10. Okay. O Joe Biden utilizou a colusão russa, que nunca foi provada, para chip in. Meu Deus, esta gente está parva. Ou quem ouve esta gente é que está parva. Eu já não sei. Isto são os clipes de mandar fora. Olha, pronto. Então vamos mudar um bocado de assunto. O último clipe que eu tenho para mandar fora é da Alessandra Ocasio-Cortez. Linda! Esta mulher é um espetáculo. É tão hipócrita. Ainda hoje vi um tweet que ela já está a alegar a aliança à tribo, que é tipo, uau, a própria tribo deve estar super contente por ela o ter feito. Uma audiência aqui no Senado americano com o Zuckerberg com o Slavebook junto à lista. O Zuckerberg era tão fácil ter puxado da carta do antissemitismo. Isto é muito subentendido. Este clipe é para especialistas. Sinceramente. Uma audiência no Congresso dos Estados Unidos. Uma audiência no Congresso dos Estados Unidos. Para especialistas, se não está aqui subentendido algum tipo de antissemitismo que o Zuckerberg podia passar pelos players envolvidos em relação ao rapto dos nossos dados. E mais uma vez, o podcast do Snowden com o Joe Rogan é um complemento para compreenderem isto. Lindo, lindo. Adorem. Would I be able to run advertisements on Facebook targeting Republicans in primary saying that they voted for the Green New Deal? I mean, if you're not fact-checking political advertisements, I'm just trying to understand the bounds here. What's fair game? Congresswoman, I don't know the answer to that off the top of my head. I think so you don't know if I'll be able to do that. I think do you see a potential problem here with a complete lack of fact-checking on political advertisements? Well, Congresswoman, I think lying is bad, and I think if you were to run an ad that had a lie, that would be bad. That's different from it being, for in our position, the right thing to do to prevent your constituents or people in an election from seeing that you had lied. So you won't take down lies, or you will take down lies? I think it's just a pretty simple yes or no. Congresswoman, I'm not talking about spin. I'm talking about actual... Yes, in most cases, in a democracy, okay. I believe that people should be able to see for themselves what politicians that they may or may not vote for so are you saying won't take judge them their down. Character for themselves. So you won't take, you may flag that it's wrong, but you won't take it down. Congresswoman, it depends on the context that it shows up, organic post, ads, okay. The treatment is a little different. One more question. In your ongoing dinner parties with far-right figures, some of who advanced the conspiracy theory that white supremacy is a hoax, did you discuss so-called social media bias against conservatives, and do you believe there is a bias? Congresswoman, so I don't remember everything that was in the question. That's all right. I'll move on. Can you explain why you've named the Daily Caller, a publication well-documented with ties to white supremacists, as an official fact-checker for Facebook? Congresswoman, sure. We actually don't appoint the independent fact-checkers. They go through an independent organization called the Independent Fact-Checking Network that has a rigorous standard for who they allow to serve as a fact-checker. So... you would say that white supremacist-tied publications meet a rigorous standard for fact-checking? Grande tempo de silêncio. Deixa rebobinar um bocadinho a partir de isto. Lindo. Would I be able to run advertisements on Facebook? You've named the Daily Caller, a publication white, well-documented with ties to white supremacists, as an official fact-checker for Facebook? Congresswoman, sure. We actually don't appoint the independent fact-checkers. They go through an independent organization called the Independent Fact-Checking Network that has a rigorous standard for who they allow to serve as a fact-checker. So you would say that white supremacist-tied publications meet a rigorous standard for fact-checking? A coisa mais bonita aqui é que as pessoas que ela implicou, incluindo o Zuckerberg, são judeus. E ela agora apela a si própria a ser judia de algum tipo de herança como a Warren. Que é absolutamente... Eu nem sei o que é dizer. Eu não sei o que é dizer. Ela, por um lado, está a criticar exatamente os players deste contexto, e estar a criticá-los e depois apelar dois ou três dias depois que tem herança judaica. O Zuckerberg podia ter, obviamente, sacado a carta do antissemitismo para cima dela, quase como foi algo muito inteligente da parte dela, dois ou três dias depois, dizer que tem algum tipo de herança, como a Elizabeth Warren, que tinha a herança nativa, que o Trump até fez uma aposta com ela, faz o teste de DNA, que eu pago por $1 milhão, e acabou percentualmente abaixo do zero, percentualmente 0.2 ou 0.2, uma coisa assim, meu Deus. E nós já vamos falar da Elizabeth Warren, meu Deus. Mas esta burra, patrocinada pelos cheques do George Soros, continua a dar o seu impacto mediático absolutamente brutal. E agora vamos passar... Agora vamos passar para a Inglaterra. Meu Deus. Ai, meu Deus. Ok, Inglaterra. O Brexit... Meu Deus, não dá, dentro deste sistema democrático da União Europeia, pedalado pela Merkel, com as imposições geopolíticas de tudo o que nós já ouvimos até hoje, até agora, neste momento, nos meus podcasts, peço desculpa, mas eu tento expor isto, meu Deus, vamos ouvir, só ouvir o quê? Sempre pode ouvir tanta coisa. Mas vamos ouvir, por exemplo, um debate na Casa dos Comuns com intervenções e perguntas públicas sobre a população que nunca mudaram em Portugal. Aquele overdose dos riots que andam pelo mundo fora? Ok. Então vamos ouvir o que é que se passa na Inglaterra que não dá na televisão. Dá na televisão, obviamente, por isso é que eu tenho os clipes, mas vamos ver. Boris Johnson has lost his majority in Parliament. The European election results and every opinion poll show a majority for Remain. Once Britain has an extension, a cross-party majority in the House of Commons will eject Johnson from office. We would ask you for as long an extension as possible so that a new government will be able to hold a new referendum and the UK will find a solution. I just want to ask my colleague from the United Kingdom, talking about how she thinks that our Prime Minister can't be trusted, her party stood on a manifesto in 2017 of respecting the referendum result. Without any recourse to the general public, they have changed that to revoking Article 50 and stopping Brexit. Hypocrisy. Thank you. I think it's a statement, but perhaps there is a question there somewhere. Thank you. Thank you. In response to that, I would like to say that that there is no clarity, and never was, about what type of leave was on the referendum. When we have a clarity about that, whichever type of leave is to be put to a second referendum, the people should have a choice. And in response to the revoke thing, that would be after a general election, and therefore after a clear vote to remain. And there is a second question from Ms. Fox, Claire Fox. Do you accept? Excuse me, I'm not asking you. Esta parte é deliciosa. If you accept, I'm asking the lady who would answer the question. So, now that the lady will accept, you do have the floor for 30 seconds. And as you know, I'm very strict on 30 seconds. Thank you. If you are so confident in your politics, why don't you let us have a general election? Why do you, the Lib Dems, refuse and vote against ordinary voters in the country going to the polls? You've said you won't let them do it until you've taken something off the table that you decided on their behalf, anti-democratically. You are neither liberal nor democratic, and you say you're ashamed of the parliament. I'm ashamed that you're a British MEP. And that's Madam, my final not a question. But it's a statement. It was a question. Actually, is she ashamed? Well, allow you answer that, because I dare say you'll have a good answer. I'm very ashamed of some of the things that have been put out recently by Leave.eu. On the point of our parliament, I think our parliament is well overdue for a general election, but to remove the UK from the, to crash out during the course of that election, when there seems to be a majority in the UK for Remain, would be an appalling travesty of democracy. So we must secure the extension before we have the election, and then bring it on, and we will win far more MPs, and always have done, than the Brexit Party. Pronto, acho que querem a maioria absoluta em relação à vontade do povo, democraticamente, em relação à vontade dos globalistas. Continuamos sempre na mesma merda. E agora o Nigel Farage, grande Nigel Farage. Epá, olha, Nigel Farage, pronto, está aqui a reação dele. Ele já teve mais reações além de, mas esta. We are not dealing with people acting in good faith. Yes, that means you, Mr. Barnier. You're not looking for solutions, you're looking to put obstacles in our way. You may have conned a very weak and gullible Mrs. May into signing up into a new treaty from which there was no escape, but you're not conning us. We don't want your treaty in any form, even with Mr. Johnson's proposed amendments. The referendum was very clear. We voted to leave the institutions of the European Union and to be free. And you know, we've had enough of being talked down to by you, insulted by Messrs. Tusk and indeed Juncker, and we will never accept a German Chancellor attempting to annex a part of our nation. We simply won't have it. The good news is your wretched treaty is off the table, support for a clean break Brexit is growing, and it will be the winning ticket at the next general election. Eu espero bem que sim, porque as dificuldades são enormes. Mas ainda hoje o Nigel Farage declarou uma nova party para defender exatamente o que já foi feito. Nós estamos neste contexto. Hoje mesmo. Podem procurar na net. Não tenho o clipe. Peço desculpa. Mas ainda hoje o Nigel Farage, o homem que deu tantos pontapés no cu semânticos ao Durão Barroso quando foi o presidente da Comissão Europeia, numa eleição democrática em que ele era o único candidato, numa eleição democrática que ele foi o único candidato, meu. Democracia é isto. É uma ditadura. Mas ninguém está a tomar atenção, mas os mídias falam sobre isso. Eles estão a falar sobre um treinador qualquer que diz que estão-me a cagar para não sei o quê. Eu, exatamente, se eu fosse treinador de um clube de futebol como o José Mourinho, eu dizia, foda-se, isto é um podcast para adultos, foda-se. Vocês andam a tomar tanta atenção a um pontapé numa bola, caralho. Eu já estou milionário, eu estou feito. Vocês são malucos. Que estupidez. Exatamente, é isto mesmo. E como é que anda o processo de justiça em relação na Inglaterra? Exatamente igual a Portugal. Vou-vos dar já um exemplo. Da mesma maneira que o Edward Snowden, que está implicado em tantas acusações em relação... Eu aconselho novamente, ouçam a merda do podcast de Joe Rogan com Edward Snowden para perceberem o que é que estas redes sociais representam em relação à liberdade que nós temos como opinião. Ouçam o julgamento que foi feito pelo Julian Assange em Inglaterra, ok? Vamos ouvir a opinião de um jornalista daqueles velha guarda, quando a manipulação não era paga por um cheque, um jornalista de investigação, um jornalista como deve ser, um jornalista na verdadeira palavra, que é o jornalismo informativo, a opinião dele do julgamento do Julian Assange, que aconteceu há uma semana e meia, duas, máximo. Vocês não viram nada desta merda na televisão? Isto é uma interligação em relação ao caso do Sócrates. É esta merda que está a acontecer, por isso é que os ingleses querem sair desta merda, deste plano globalista. Ouçam este jornalista conceituado, daqueles ainda poucos, daqueles como deve ser, em relação ao Julian Assange, do que é a justiça na Inglaterra, e tentem perceber o porquê que a Inglaterra quer sair deste projeto nojento, que não traz mais nada que senão mentiras, submissão, pagamento, culpabilização, vitimização das pessoas que trouxeram o mundo ocidental ao ponto que eu tenho esta tecnologia toda para gravar este podcast e não estou a cuspir no prato, estou super agradecido. Joining me is legendary journalist and filmmaker John Pilger, who was at Monday's magistrate's court hearing in Westminster. John, what happened in court? It was one of the most searing events I don't like calling it an event, but it was an event. It was an atrocious event. in this courtroom, presided over by a judge. She's a mere magistrate, actually. Elevated her to judge. In which she said imperiously to Julian Assange, "Have you anything to say?" And he stood. "You stand, Mr. Assange." She was her dictatorial gestures to this sick man through the whole thing were just disgraceful. And he stood, and his lips moved, and nothing came out, and still nothing came out. And I strained to hear what he was saying, and he said, For 10 years, he said this very falteringly, for 10 years, the superpower has had all this time to prepare a case against me. I am denied the opportunity, and I paraphrase him now, I am denied the opportunity. I can't even have access to my writings, as he calls it. He means the documents. His defense documents. His defense documents. He can't see his defense documents. To say it is surreal... is not enough. It is truly appalling. You're saying the judge was biased in favor of the extradition attorney acting for the United States? Yes. No, she was biased. Biased. All the judges have. The previous one, Lady Arbuthnot, whose husband, Lord Arbuthnot, was revealed in WikiLeaks cables to be up to his neck in the national security state and arms companies and so on and so forth. And she should have never been sitting on the bench. This one, her bias was incandescent. I've sat in a number of courts all over the world. I've never seen anything like this. It belonged in a show trial in the 1950s. Moscow, Prague, you name it. And they called, this is London. Do they know what's happened to justice here? Of course, Stalin's show trials were broadcast. What you are Well, this wasn't broadcast. There's no reporting of this. It didn't make Channel 4 News here. No, it didn't make, BBC. Nor the BBC. It made headlines around the world, but not here in this country. Deliberately excluded. Aqui está, se isto não é um paralelo, em relação a todo o sistema de justiça que tem acontecido nesta Europa, que tem acontecido em Portugal com o caso de Sócrates, o Salgado, A elibação dos 95 milhões ao Sporting. O que é lá saber? Isto é uma perpetuação de um sistema sistémico absolutamente corrupto, absolutamente pago pelo Estado, absolutamente pago por todos nós para aquele chulo do clipe inicial do princípio logo. Meu Deus, mas como é que é possível? Mas esta gente anda toda maluca? Meu Deus, e os mídia continuam a compactuar, a receber o cheque, a desinformar, ou a... Eu nem sei o que é que diga. Meu Deus, o Julian Assange, lá porque expôs, o Edward Snowden, lá porque expôs, são criminosos, criminosos, sem algum tipo de algo... Em termos deste julgamento do Julian Assange, o critério é o género. E ouçam o podcast do Joe Rogan, porque o Edward Snowden pôs esta merda completamente explícita, e é verdade. Em qualquer tipo de julgamento em que algum whistleblower diz exatamente a verdade que está a acontecer, o júri, quando vai a tribunal, como aconteceu com o Julian Assange, como está a acontecer com o Julian Assange, é simplesmente assim. Este é o critério. Este crime foi perpetrado? Foi. Porquê? Não, não, não, não, não, não, não, não, não. Este crime foi perpetrado, sim. Mas porquê? Não, não, não, não, não, não, não. Mas o porquê? O porquê é que interessa. E todos nós, mais, digamos, velhos, ou cotas, ou seja lá o que for que vocês chamem, eu quero lá saber, porque já muito pouca gente tem a atenção para ouvir este podcast até este momento, é simplesmente o porquê. Porque ninguém quer saber o porquê. Porque sabem porquê? Porque antigamente, cotas como eu que estou a gravar este podcast, e as pessoas têm paciência para ouvir esta merda até este momento, sabem o que é que a gente aprendeu? O jornalismo só tem três obrigações. Como, quem, porquê. Como, quem, porquê. Como, quem, porquê. Como, não interessa. Porquê, não tenho paciência. Como? Não. Demoras tempo demais a expandir essa merda. E agora? Este é o momento. Este é o momento. Que eu vou passar... Sim, estou a fumar. Esta ouviu-se bem. Agora é o momento de... Vamos falar de abuso infantil. Abuso infantil. Então vamos olhar para o outro lado. Vamos olhar para o outro lado, o lado correto, Vamos olhar para o lado correto, o lado politicamente correto. Vamos ver. Este é o segmento que é chato. Não é a primeira vez que eu trago este segmento chato. Mas este é o segmento que agradeço a paciência de quem ouve. Isto é o futuro. Isto é a manipulação. Isto é o conglomerado. Isto é a apoteose. Todas estas políticas que estão a ser trazidas socialmente, financeiramente, para todo o lado. Agora vamos passar para a parte chata. E eu digo... Eu sou o homem do deboche para quem me ouve. Eu sou o... Ele nem sequer tem alguma crença religiosa, ou seja, houve moralismo ou a étnica. É uma questão de bom senso. Agora vamos nos chocar. Vamos nos chocar autenticamente. Eu não acredito. E eu tenho o clipe de quem não acredita do lado que o defende. Que é o mais irónico e hipócrita. Aqui está. Este é o segmento brutal. O abuso infantil. Chegámos. É agora. Cá vamos nós. Sim, senhora. Por onde é que eu hei de começar? O problema, quando eu digo isto, é que é tão fácil começar. O problema é organizar. Então cá vamos nós. Meu Deus. Eu até digo Deus levianamente. Peço desculpa. Mas é como algo que se fosse incompreensível e confortável de vivermos com a nossa própria vida para procurarmos respostas que não têm resposta. Ou fazermos perguntas sem termos a qual resposta. O que é um incentivo para a humanidade se progredir a si própria. Moralismo, seja lá o que for, é completamente... Agora, como uma compilação deste podcast todo, eu até digo uma compilação como todos os podcasts que eu já fiz, porque ninguém se importa dentro destes moralistas de merda, estes marxistas de merda, continuarem a patrocinar guerras e a patrocinarem bombardeamentos em cima de crianças que não têm culpa do conflito, nem sequer compreendem, nem os próprios pais continuam a perpetuarem em jeito do primeiro clipe para irem comprar um carro. Mas no país errado, e o nosso país já é tão pobre, que não venham para aqui chular os meus impostos para perpetuar este problema que não vai resolver nada a ninguém. Então vamos lá. Vamos lá. Esta é a parte chocante. Ponham o vosso cinto de segurança ideológico. Aqui vamos nós. Vamos começar por um caso muito simples. Um ciclista transexual. Eu não tive tempo. Eu já retuitei isto há muito tempo. Mas eu vou-vos dar um resumo. Ok. Eu estou a falar do quê? Um negro, como eu avalo, meu Deus, como eu avalo, o quão racista eu sou. Eu vou usar um negro que vive na Inglaterra, que tem um programa de rádio que, como hobby, e isto é uma reportagem que vocês podem encontrar muito facilmente até no tweet da Russian Today, porque os gajos da colusão russa, aparentemente, têm informação mais útil do que tudo o que vocês possam ligar no vosso canal, porque nós sabemos até que a RT foi censurada pela União Europeia e pelos Estados Unidos, e só muito remotamente é que consegues ter acesso a isso, porque é a propaganda do Putin. Tudo bem, como queiram dizer, porque a propaganda do Putin só resulta quando tu acreditas que houve uma colusão dos russos com o Trump. Eu nem sequer quero falar naquele mic off que estava on do Trump com o Medvedev, que tipo, quando eu saí do governo a gente depois negocia, mas pronto, é. Pormenores, fuck it, não é como ao jogo que aconteceu dos clássicos em 1987 entre o Benfica e o Sporting. Não, só tem memória curta. Vamos ouvir. Um ciclista, grande arqui, eu disse que ia falar sobre isto. Que até pôs a escaldar os feministas. Eu agora vou entrar num segmento que até o que nós consideramos, tipo, a esquerda, porque toda a gente gosta de me pôr, por exemplo, numa gaveta que é a direita, e eu simplesmente digo, oh, bom senso, mas tudo bem, tudo bem, tudo bem. Vamos pôr então em xeque, esta gente que defende estas políticas. E vamos começar muito simplesmente com o ciclista. Mas antes do ciclista, um tal retweet que eu dei há muito tempo. Eu não digo há muito tempo. Digo há muito tempo para quem não tem paciência para me ouvir até agora. Eu digo há algum tempo, de uma reportagem da RT de um podcaster que não se compara comigo sequer. Porque o futuro da rádio é isto, ouve-se on demand, perfeito, adoro isto. Houve um inglês, eu não estou para procurar agora, ia ao ginásio, era antigo boxer, E fez exatamente o que o Bloco de Esquerda patrocinou no governo antigo, não no novo, que eles criticam, mas puseram a mão no ar, e as políticas cá estão, de, em troca de, se não estou em erro, 20 ou 22 euros, podes renovar o teu cartão de cidadão com uma identidade masculina ou feminista à tua escolha. Que é hipócrita. E ele então fez isso. Um inglês. Que nem sequer está agregado à escravatura do euro, porque ainda tem a libra. A sorte que eles têm de poder sair. As implicações em relação a isso eu já falei antes, mas quero resumir isso. Vamos lá ver então. Ora, temos um negro que não tem vergonha de ser negro, que não usa a sua própria cor para ditar um ponto. Temos um ser humano que pedala mais pela pátria que o patrocina e lhe dá infraestrutura para ser quem é, do que ele que espia no prato como há que... Ok, estão a perceber? Pronto. O que é que ele fez? Renovou o seu cartão de cidadão por uma quantia irrisória para quem trabalha, não para quem está no stand à procura do quarto carro num só ano a cagar filhos. O que é que ele fez? Renovou o seu cartão de cidadão. Podem percorrer o meu timeline. Eu fiz um retweet a isso há algum tempo. O que é que ele fez? Ele identificou-se como mulher e renovou o seu cartão de identidade inglês, que é, na prática, o nosso cartão de cidadão. Com mulher. E então, para proveito do seu próprio podcast ou programa de rádio, porque hoje em dia um programa de rádio fica registado em MP3 e tu podes ouvi-lo quando tu quiseres, por isso para mim é um podcast. O que é que ele fez? Foi para o ginásio, na tarde que recebeu o seu próprio cartão, e pulverizou. Eu vou evidenciar a palavra novamente, porque tem um significado brutal. Pulverizou, ok? 17, vou reiterar, 17 recordes mundiais numa só tarde, identificado legalmente como uma mulher, de levantamento de pesos, abdominais, flexões, elevações, divirtam-se. Procurem. E ele fez isso. Vejam bem como... Por favor, deem-me o desconto. Da mesma maneira que usei como um clipe inicial um cidadão negro, eu estou a defender um cidadão negro, porque aqui... É que é aquela parte que eu tenho que ser um pouco subversivo e dizer. Estamos a falar das intenções. Não estamos a falar do proveito. O proveito. Pessoal que se espiga muito com o sapo. Ok, esse gajo. O que é que ele fez? Numa tarde, legalmente, na Inglaterra, pulverizou 17 recordes. Se não me falha a memória, é exatamente esse o número. Procurem, corrijam-me se eu estiver errado, mas até eu agradeço, até como eu podia dar aqui um erro só para me corrigirem, para vocês porem a cabeça no sítio. Quase como um elogio. 17 recordes. E então houve um trans ciclista, mas a gente já vai passar para o abuso infantil. Isso é a parte mais trágica. Estás a ouvir, Greta? Enfim, numa tarde, e ele, obviamente, no passado um tempo, gravou o seu programa de rádio a criticar exatamente a subversão ideológica que faz com que, em nome da igualdade do feminismo, porque nós já sabemos, dentro deste mundo ocidental, que as mulheres têm o mesmo direito que nós, eu próprio até digo assim, para não parecer tão mal da fita, Porque isto é uma opinião genuína. Vou partilhar com vocês. As mulheres realmente deviam ter mais direitos. Em relação a quê? Porque os nossos direitos entre o homem e a mulher, e a cor, e seja lá o que for, dentro desta discussão estúpida das leis da paridade que continuam a tentar aprovar em Portugal, eu só digo assim. Competência. Aqui é algo que vem do bom senso. Ah, sou fascista. Bom senso. Bom senso. Bom senso. Agora, realmente, até eu como homem, eu tenho que admitir e dizer, pessoalmente, partilho com vocês, na boa. Na boa. A mulher devia ter alguns direitos extraordinários. Em relação a quê? Eu tenho alguma coisa em elas a prosseguirem as suas carreiras? Não. Tenho alguma coisa em relação a patrocinar as competências que elas têm? Não. Tenho alguma coisa em dizer em relação à lei materna, em que pelo menos deviam ter algum aval, e nós podemos ver as estatísticas de quanto Portugal está no fundo em termos de isenção laboral para educar um filho, porque mãe é mãe. Não, não tenho objeção nenhuma, absolutamente nenhuma. Uma coisa que eu, por exemplo, passei. Eu ainda passei pelo regime da tropa obrigatória. Obrigatório. Eu saí do meu serviço militar imposto 2 semanas depois de ser voluntário. Quando eu saí. E muita gente no meu pelotão perdeu o emprego pela ausência obrigatória. Está mal. Está mal. Agora, uma mãe que tenha tido o seu filho daquela forma que a gente imagina genuína, devia ter o direito de educar o seu filho, não estar à porta de uma escola a exigir que o professor que está a perpetuar um manifesto marxista para cima do filho, que a própria pessoa quando o faz já está disseminada ou infiltrada por não ter pensamento próprio a defender como algo que devia ser um direito. Eu defendo o direito de uma mãe ser mãe. É uma exceção que eu digo às feministas, é uma exceção que vocês têm direito de educarem um filho ou uma filha. A palavra filha é genericamente, mas a gente tem que escolher as palavras certas, senão, ui, lá vem o Carmo e a Trindade. Mas, yeah, uhum. Mãe é mãe. O pai tem o papel. O pai é tipo o bad cop dentro do good cop. Mas não sei lá porquê, seja filho ou filha, quando as coisas correm bem, a morte da mãe é um processo. É algo. As feministas, se calhar, deviam às vezes procurar. Tipo. Aquela procura de algum tipo de poder para terem a legislação igualitária, de terem aquele privilégio de poderem ter o seu tempo para realmente educar o próximo contribuinte para este sistema sistémico de corrupção, enquanto a gente não o resolve, de educar um filho como deve ser, porque o pai obviamente tem o seu papel. Obviamente tem o seu papel. Mas um dos papéis que o pai está implementado em ter é a providência económica, financeira e o conforto. E a segurança e tudo que mais. Todos nós temos o nosso papel. Nunca ponham na mesma equação o mesmo nível. Porque nós não estamos no mesmo nível. Estamos a falar em direitos? Igual. Queremos falar em exceções? A mãe. A mãe dói sempre, genericamente, a mais que todos nós. Não interessa quem tu sejas. Mãe é mãe. Há fatos sobre a mãe. há músicas sobre a mãe é mãe. Se ainda ninguém compreende onde é que eu estou a vir, eu estou a falar para o boneco. Mãe é mãe. E mãe só é mãe quando também há um pai. Tem que haver um pai. Porque a vida não é fácil. As pessoas continuam convencidas aos próprios filhos que tu vales sem valor, quando os próprios pais não têm valor para valer, para dizer isso aos seus próprios filhos. A educação não vem num smartphone. A educação, a verdadeira educação, não vem numa escola. Vem nos pais. A escola só devia ensinar o básico, a história. E hoje em dia, com estas... Com esta evolução tecnológica, não sei até que ponto é que a escola realmente está a render para doutrinar os nossos filhos. Porque assim também não vale. É porque estão a culpabilizar os filhos e pá, quem já ouviu o meu podcast, vocês sabem, eu não sou pai. Eu não tenho filhos. Já estive num corredor de portos quando era ilegal. Eu não tenho vergonha. Eu digo sinceramente, não sou religioso. Mas eu não gosto do que vejo. É mesmo assim. Eu não vou ser hipócrita com vocês. Quem já ouviu sabe. Eu adoro quem o pode. Eu simplesmente não pude fazer por várias circunstâncias. Não era a mulher certa. Já estou nesta idade. Também me arrependo. Eu também tenho os meus dogmas. Eu não sou perfeito. Ninguém é perfeito. E quem me disser que é perfeito é o teu defeito. Ok? Pronto. Eu não sou religioso. Acho que tenho alguma moral. Eu não sou pai. Preocupo-me mais com filhos de alguém que eu conheça pessoalmente, porque muita gente me possa criticar nas minhas opiniões quando dizem várias coisas. Mas este é o meu ponto. É daqui que eu venho. Eu não estou a esconder nada. É mesmo assim. Eu estou realmente... Às vezes até posso... Eu não o quero usar. Eu não o quero usar. E até tenho vergonha de usar, mas eu vou partilhar com vocês. Eu não sou pai às vezes, porque eu não quero que o meu filho ou filha conviva com os vossos filhos, porque eu acho que vocês... Eu estou a falar genericamente. Eu não sei se me estou a fazer compreender. Eu não vou à igreja, mas eu respeito quem tem os valores. Respeito. Estás a fazer a coisa certa, eu respeito. Eu sei que não sou perfeito. E tu sabes que também não és perfeito. Mas eu valorizo toda a gente a fazer o melhor. E eu preocupo-me. Preocupo-me com os vossos filhos mais do que os meus que eu nunca tive. Isto é um assunto muito complicado. Isto é um assunto que me vai revoltar. Isto é o tal caso do abuso infantil. Aquilo que eu prometi desde o princípio do podcast. Agora é que vamos lá. Porque toda a gente sabe o que é que isto está a acontecer. Mas eu fico revoltado. Eu não tenho tipo o cavalo na aposta, mas não precisa de ser o cavalo na aposta. Eu estou a pensar no futuro. No, até mais no vosso futuro do que no meu. Porque tipo, pá, as minhas circunstâncias não estou a apontar dedos. Só estou a dizer que pá, é como tem sido. E olha que foram as melhores decisões que eu consegui tomar na minha cabeça, critiquei-me à vontade, mas acho que pá, meu Deus, eu não estou a gostar. Eu só estou a dar esta diatribe toda porque eu vejo psicólogos no programa do Gosha, um gay com uma lésbica a dizer que não tem filhos, a dizer como é que vocês vão de educar os vossos filhos da melhor maneira, sem algum tipo de disciplina ou moralidade, ou seja, o que for. E eu mesmo vindo deste background, eu não concordo, eu acho abominável, eu fico tão chateado, eu até perco a vontade de fazer uma família com valor por causa destas merdas, pá. Eu dou-vos todo o aval e o meu patrocínio se estão a tentar fazer o correto, porque é realmente complicado, pá. Isto está a vir do fundo do meu coração, acreditem. É realmente complicado. Se eu já tivesse tido um filho, dentro das circunstâncias que eu vivi, eu não sei se nenhum de nós, tanto eu como o meu filho, havíamos de ser felizes neste aspecto. Ok? E nunca foi assim uma coisa... Nunca foi assim uma coisa... Epá, É, do meu coração, eu um dia mais tarde vou-me arrepender, mas devido às circunstâncias, o meu filho é o meu pai. Eu tenho uma vida complicada, isso não interessa para ninguém. Eu só quero justificar o que nós vamos ouvir a seguir, do ponto de vista de quem podia ser um hipócrita a dizer isto. E isto vem do meu coração. Podem ter a certeza que, pá, é uma pena. É uma pena. Mas eu até acho que havia de dar um bom pai, mas difícil às vezes encontrar uma mãe. Mas, enfim. Vamos começar por algo muito genérico. E desculpem lá o desabafo, mas é como é. Eu não acho que seja má pessoa. Mas também sei que não sou perfeito. E acho que toda a gente devia assumir isso, porque isso é o que nos leva a aspirar a uma perfeição que nunca há de ser atingível, mas é um bom objetivo para não atingir, mas trabalhar para como. Não sei se me estou a fazer perceber. Mas aqui vai. Arqui, isto é aquela coisa que eu tinha dito que ia passar. Aqui vai. Vamos introduzir este tópico desta maneira. McKinnon is a male cyclist who on Saturday won a championship in the women's cycling competition in Manchester, England. And there are many feminists, women, who are questioning the right of male athletes to compete in women's sports. And this seems to be unacceptable for us to take this position. But we will continue to take this position that it is unacceptable for males to compete in women's sports. It's very important in this country for the purposes of maintaining Title IX protections for women and girls, which is something that my organization, the Women's Liberation Front, cares very much about. I want to also just make the point that many of your viewers may not understand that there are many people on the political left, including especially feminists, lesbians, gay men, and bisexual people who are gravely concerned about what the Democratic Party is doing on the topic of gender identity and pushing the notion that men can be women and women can be men, which is, first of all, regressive politically because it aligns with the notion of gender, which we want to abolish, but it's also just... it's inaccurate scientifically. And there are many Democrats who are willing to say this, but many of your viewers may not know that because we are generally subjected to a media blackout. Those of us on the left, Democrats, cannot get a voice on NPR, cannot get a voice in the New York Times, cannot get a voice in the Washington Post. We have tried. We have said we have a feminist and a gay rights objection to trans to the trans movement, to trans ideology, and no one will hear us, no one will publish us. Ok, aqui tivemos uma crítica de uma vitória dentro dos trans, porque, epá, vamos lá pôr um selo realista dentro desta equação. Homem nasce homem, mulher nasce mulher. Eu já partilhei esta história num podcast, acho, anterior. Se não for o caso, cá, vou reiterar. Então, eu vivo no quarto andar. Havia um... A minha vida toda, Havia um vizinho meu, do meu primeiro andar, que a minha mãe me avisava, quando eu tinha, peraí, uns 4 anos, que ele chamava-se Tico, Francisco Tico, a alcunha. A minha mãe, não o meu pai sempre foi uma besta, porque ele é da esquerda antiga, mas a minha mãe dizia-me assim, olha que o Tico é diferente. E eu sempre fiquei naquela, diferente em que aspecto? Ele era um pouco mais velho do que nós. Mas o Tico é diferente. O Tico era realmente um homem, mas estamos a falar num tipo percentual, que obviamente que temos que dar o desconto, que cientificamente mesmo, ou clinicamente mesmo, dentro daquele período muito pouco pós-Salazar, ele tinha nascido com mais com os 50-49 do cromossoma feminino dentro do corpo de um homem. Ok. Era uma exceção, era um freak. Eu não quero usar isto como termo pejorativo. Ele era um freak. Era um freak em termos estatísticos, porque pode acontecer, e eu não estou aqui a acender achas numa fogueira para o pôr lá, eu estou a dizer. Já me tinha sido avisado, porque eu nasci numa geração que era do estilo. Se alguém te oferecer doces, não aceites. Era só isso. Eu faço parte de uma geração que é tipo... Não aceites nada de estranhos, que era o que hoje em dia é augmentado como a pedofilia, que aparentemente está a tentar ser legalizada. Ok? Isto era o meu contexto de jovem. E eu acredito que alguém que me esteja a ouvir vive esse contexto. Vou repetir novamente, porque isto é um assunto muito sério. Havia um pedófilo que pairava aqui no bairro, quando nós éramos putos, tipo 8, 9, 10 anos. Eu não consigo identificar muito bem a minha idade, porque devido eu fazer anos onde faço, eu tive sempre um ano à frente na escola, sempre fui novo demais dentro do contexto onde tive, mas não interessa. Que era o Berlier. Isso era a alcunha dele. Era um gajo, obviamente, homossexual. Mas isto dentro mesmo da minha perspectiva infantil, a minha memória. Vou partilhar com vocês. Era o Berlier. Nós, quando éramos putos, andávamos sempre em grupo. Às vezes até íamos ao supermercado comprar guloseimas com garrafas de vidro que apanhávamos do chão, porque o vasilhame tinha valor, comprar guloseimas. E lá estava o Berlier. 8, 9, 10 anos, garanto-vos. E o Berlier lá estava, com o seu bigodinho mal aparado, com o seu aspecto perverso como a caralho, a tentar-nos assediar. E pá, devido a eu até ter nascido num bairro que basicamente é problemático, sim, eu vivo em Cascais, mas uau. Não pensem em Cascais como algo... Isto não é uma telenovela de Tosé Martim mesmo. Cascais é um máximo hiper ultra xungaria, brasileiros e etc. E o primeiro clipe estão aqui à parada. A gente ia ao Berlier, alcunha dele, e o Berlier vinha-nos assediar imediatamente. E nós, como já, mesmo por crianças, porque tínhamos uma boa educação, não uma supressão de educação, nós sabíamos que aquele gajo era um perigo. Então nós, como grupo, víamos o Berlier. O Berlier assediava-nos e a gente dizia assim, então vai ali ter. E dávamos-lhes uma pancada, uma carga de porrada, e mais uma vez, que eu já contei isto, a gente até roubava o dinheiro a ele para ir comprarmos mais doces. E obviamente, o que é que ele ia fazer? E à esquadra de Cascais, foda-se, pé, está para assediar putos, partiram-me os cornos, estou a sangrar de nariz, fiquei sem dinheiro. Claro que não. Mas isto era como as coisas aconteciam, quando a gente sabia o que é que acontecia. E eu estou-me a cagar. Eu nunca roubei nada a ninguém. Mas é válido. Válido, absolutamente válido, porque para mim o que não é válido quando eu penso nisso hoje em dia é porque é que esse homem andava à solta. Qual é o meu arrependimento? Zero. Zero. Zero. Mas, estas são as políticas que estão a ser perpetuadas constantemente. Constantemente. E agora vamos ouvir este caso no Texas. Da transexualidade, do quão, tipo, estão a convencer as crianças, e eu estou a dizer numa faixa etária que a gente já tinha capacidade de arriar. Agora, quando falamos em 3 anos, vamos falar no James Luna, que é a mãe que lhe dá o nome, vamos ouvir uma introdução. Isto é os clipes da RT, e isto é o que está. Digam o que quiserem, está a tentar ser normalizado, porque até nós como putos, o que fizemos ao tal Berlier, hoje em dia era crime, porque esse tal Berlier está a ser protegido por estas políticas, mas com uma ponta de contenção, porque eu depois, até no final disto tudo, até vou tentar defender um bocado a esquerda. Acreditem ou não, mas vão ter que ouvir para crer. Mas independentemente disso, não me arrependo de nada, e mais do que isso, ainda devia ser mais patrocinado. Eu nem digo como putos que a gente se juntava para lhe partir a boca, adultos deviam lhes borrachar a cabeça. Mesmo assim, que é que se foda? Se acham que isso é discurso de ódio, em troca de deturpar, violentar crianças inocentes, meu Deus, o que é que eu posso dizer? Vamos ouvir este segmento de uma mulher no Texas, em contenção com o marido é o único que se está a defender, e há aqui pormenores que eu depois vou evidenciar à medida que vamos ouvir estes clipes. E muita pena tenho eu se não concordarem. You're a boy, right? No. I'm a girl. Who told you you're a girl? Mommy. Gender identity is something children as young as 3 are unlikely to have heard of. Yet some, it seems, have a clear understanding of who they want to be. And are now caught in the bitter crossfire of debate about whether sex change therapy should be available to the young and vulnerable. While celebrities offer support in the forefront, calling it necessary treatment, experts argue about whether such progress really will improve thousands of people's lives or represents a dangerous trend for humanity. Já só nesta introdução, isto foi uma reportagem que passou no Russian Today, e eu não estou a patrocinar a colusão com a Rússia. É simplesmente, às vezes, parece que é um canal noticioso que consegue dizer coisas mais evidentes do que acontece. Aqui temos. A coisa está contextualizada como se fosse uma luta, e estamos a falar de crianças de 3 anos. 3 anos. Por favor, 3 anos. 3 anos. 3 anos! Eu conheço pessoas com 30 que ainda nem sequer sabem o que dizem, quanto mais 3. 3 anos. Eu já passei clipes anteriormente daquele bacano que dá apoio a transexuais por causa da taxa de suicídio ser elevadíssima em relação ao arrependimento que tiveram em relação à mutação sexual. Isto é absolutamente nojento. Isto vem dos movimentos marxistas culturais. E mais clipes ainda vou trazer. Isto é tão nojento. Como é que é possível? Nós, obviamente, podemos constatar que isto são políticas de pessoas que estão à procura de votos e nem sequer são pais para... Eu também não sou, eu admito, mas quer dizer, não é preciso às vezes ser pai para constatar que isto é absolutamente abominável em termos de construção social. Nós estamos a falar em mutilação genital a partir dos 3 anos e isto é um caso, eu vou já aprofundar já, que é, portanto, isto é um pai e uma mãe que estão em litígio. A custódia é igualitária entre os dois, à exceção de uma coisa. A mãe tem o poder de qualquer tipo de psiquiatria em relação ao próprio filho com 3 anos, e estamos a falar de gêmeos. Isto vai ao fundo, isto não passa nos clipes, mas deixem-me já abrir os factos. É assim. Portanto, ela e eu tiveram um par de gêmeos, 2 homens. Eu não sei porquê, eu vou supor que ela queria ter um filho e uma filha. E então está a tentar pegar num filho para ser filha. Porque há o outro gêmeo que continua a ser homem, que está de parto, que não aparece nestes clipes. Para além de ela ter uma clínica de pediatra privada. Que é, tipo... um conflito de interesses. Eu já passei clipes de até jornalistas que andam a fazer o mesmo patrocínio com a mesma idade. É nojento. Mas esta reportagem passa um bocado pela parte do pai e não passa aqui na parte da RT a fase de serem gêmeos e haver um irmão que está ilibado de qualquer tipo de destas constrições e o trauma que uma criança de 3 anos já está a passar quando está na presença do pai ou da mãe, apesar de terem os mesmos direitos de educar o seu filho ou estar na presença do seu filho, à exceção da parte psicológica, que aí a mãe, devido à sua profissão, consegue exercer o seu direito e nada melhor que os democratas marxistas, chamem-lhe o que vocês quiserem, continuar a exercer perante os olhos legislativos da lei, impunemente continuar a perpetuar esta... Isto é a parte chata do meu podcast, de facto. Isto é tão nojento que até me custa a mim gravar esta merda, mas o que é transmitir isto? Ok, vamos ouvir a segunda parte. Porque a gente aqui só vai ouvir a parte do homem, porque eu acho que a parte da mulher vai nos fazer regurgitar o jantar, porque... Enfim, o que é que eu posso dizer? Vamos ouvir a segunda parte. Jeff Younger is father of the 7-year-old James. Jeff, welcome to the show. It's great to have you with us. Thanks for agreeing to talk to us. Thank you. You're welcome. Thank you for having me on. So your story has sparked a huge debate all around the world. At the very beginning, when your son James first told you that he was a girl, what was your reaction? I mean, were you taken aback? Did you take it seriously? I took it very seriously because I'd had some information when I was still living with Ann Georgelis, my ex-wife. Eu quero fazer aqui uma correção. Na reportagem dizem 7 anos, mas isto já começou desde os 3. Esse é o problema. Permitem-me corrigir. Investiguem esta história. É a partir dos 3. She had been putting him into timeouts and saying things like the monsters only eat boys and some odd things like that. So when I heard this, I took it very seriously. He said, Mommy tells me I'm a girl. And I would ask him, you know, do you look like a girl? And he'd say, no, but Mommy tells me I'm a girl. You know, he's never presented himself as a girl to me ever. And in fact, with me, he violently rejects any female identity. He won't wear female clothes. He won't even wear boys' brief underwears because he says it's too much like girls' underwear. So he's basically leaving this, like, bipolar life right now. He's a boy when he's with you, and he's what, forced to dress like a girl, or does he dress like a girl by his own will when he's with a mom? I believe he dresses by his own will when he's with his mother. I just don't think he believes that she'll love him if he's a boy. But he dresses as a boy at her house as well. Does she somehow tell him not to dress as a boy if he wants to dress as a boy? I've only been in public with him as a girl twice. And on both cases, when I brought boys' clothes, his mother was extremely disapproving. And in one case, pulled him out of my arms, and I had to let him go so that he wouldn't get hurt, so that he wouldn't be allowed to put on boys' clothes. So James told you... So he knows that she disapproves of it strongly. So James told you that his mother dresses him in girls' clothing, uses hair clips, puts nail polish on him. So my immediate reaction would be to get in touch with his mom and ask why. I mean, did you do that? Why was... What was Anne's explanation? I mean, did you have a talk about it? Well, first of all, I just wanted to verify it, and I sent her a text and said, you know, are you actually telling James that he's a girl? And she's just replied simply yes, and then refused to talk to me about it. The next time that it became an issue was when he had his sort of coming out party. She took him to his fifth birthday party in a dress. She just essentially wouldn't speak to me about it. But is it normal that, because you're just as much of a parent as she is it normal that a yes is an answer enough for your son to be heading towards a gender change? No, it's absolutely not normal. I'm a joint managing conservator in Texas, and that means that we share parental rights. But there was one key parental right that the court did not give me, and it was the right to consent to psychiatric and psychological treatment. And that's kind of how she's gotten around this. She's saying that this is psychiatric treatment, and so I have no rights in regarding this issue with my son. Por isso é incrível. O poder não só dela ser mãe, que é direito que eu dou excepcional às mulheres por serem mãe, porque mãe é mãe. Mãe é mãe, até escreveram fatos sobre isso. Quem tem mãe então tem tudo, quem não tem mãe não tem nada, caramba. Mas ainda por cima, ela é gerente de uma clínica pediatra e peço desculpa, mas isto começou desde os 3 e começa a reportagem a partir dos 7, mas vão mais ao fundo, porque ainda por cima o puto é gêmeo. Parece que é um fetiche da própria mãe querer ter um homem e uma mulher. Epá, e tudo bem, mas epá, olha, abre as pernas mais uma vez. Porque, sinceramente, até a percentagem em termos estatísticos de nascer homem é mais rara do que mulheres, de 51 para 49. Epá, mas é assim o ódio tão grande em relação aos homens. E depois que raio de patrocínio é este da mutilação genital de crianças em relação a esta vontade idiótica de pá, a homossexualidade sempre existiu. Eu tive um exemplo aqui em baixo. Ele foi para a França, instalou umas mamas, foi drag queen, veio para Portugal, cortou o cabelo à minha mãe, como nunca ninguém, como a minha mãe disse que nunca ninguém me cortou o cabelo como a Tico, e morreu de sida. Jesus, mas eu não censuro. Ele pagou o seu preço. Meu Deus. Ele pagou o seu preço, mas se era natural agora, daí a fazer isto uma moda. Daí a fazer isto uma moda. Eu até gosto de usar a analogia da música. Quando nós éramos novos, jovens, uma das coisas que influenciou bastante a nossa vida, e eu admito aqui explicitamente, música. Música influenciou-me bastante. Estudei música, adorava música, mas eu calhei naquela fase em que as coisas pareciam que davam trabalho. E sabem que mais? Os rockstars pareciam viver no deboche. Mas hoje em dia não. Não há rockstars. Há popstars, que são famosos por não tocarem nada, não aprenderem nada, serem simplesmente deuses. da lesbianidade, da bissexualidade. Mas alguém me pode justificar o comportamento da Miley Cyrus para jovens? Do Justin Bieber, que miúdas que ainda não foram amadas como deve ser, se consideram lésbicas e usam aquele penteado. A música influencia à brava. Eu adoro esta nova geração quando veste uma t-shirt a dizer Nirvana. A sério. Mesmo. Pode parecer trivial, pode parecer leviano, mas ao mesmo tempo, olha, até um homem meteu dois canos numa caçadeira dentro da garganta, fora teorias da conspiração, do qual eu também estou aberto a discutir, mas ele andava com uma toxicodependente, o que é que se foda? Era uma mulher, foda-se, pelo menos fizeram um filho, uma filha. Epá, era essa a minha realidade. Agora quanto... Porque música toca-nos, para sempre. Música, como vocês sabem, se já ouviram os meus podcasts anteriores, é uma coisa que é muito inerente dentro da nossa psicologia. Constrói-nos, faz-nos, estagna-nos até. E agora quando temos personagens que promovem o urinar em cima uns dos outros, como o R. Kelly, I believe I can piss, e boa cana, mas é que hoje em dia a gente vê um canal de música e ninguém está a tocar nada. Mas isso influencia. Música tem um poder bastante inerente. E agora está a sair daqui uma cambada de transexuais, homossexuais, bissexuais e whatever, sem qualquer tipo de justificação. É tipo, pronto, olha, isto está na moda. E moda, como eu sempre disse, inerentemente, moda é aquelas coisas que as pessoas que não têm rumo seguem porque não sabem o que é que vão fazer. Moda. Moda. Moda é reboque. Moda é vai atrás. Moda é merda. O que é a tua moda? Fuck it. Faz tu a tua moda. Porque é que tu achas que no meio deste tempo do kumbaya e tu somos todos iguais, porque é que tens que seguir alguém? Jesus. E depois temos esta perpetuação da mutilação genital. Mas vamos continuar mais um bocadinho. Onde é que está? Vamos ouvir a segunda parte. James is being dressed as a girl. His name was changed to Luna. He attends the girls' bathroom at school. So if everything goes ahead like James's mother wants, your 7-year-old boy will be given puberty blocking hormones and in a couple of years will undergo sex change surgery. It's kind of hard to ask, but how does it make you feel? Look, I consider this to be child abuse and the sexual mutilation of children on an industrial scale. So it makes me feel terrible. I can't believe that a mother would do this to her son. And I cannot believe that the state of Texas would allow it and sanction it. But we have clinics right here in Texas that do sex changes on children all the time. So your ex-wife is accusing you of child abuse towards James. What exactly is she implying by abuse? She's saying that it's psychologically abusive to James, that I will not affirm his fake female identity. And she has gone to court and filed what's called a motion to modify. It's a thinly veiled parental termination request, saying that I have to go to a transgender education class. If I don't attend the class or achieve satisfactory marks, then I can be jailed for contempt. I can be jailed if I use male pronouns for James or show him in public as a boy, or if I cut his hair in a boy's hairstyle. Brutal. Brutal. O homem é que ainda é o mal da fita. Dos 3 aos 7. What the fuck? É mesmo? Tipo, mutilação genital. Mas alguém defende a mutilação genital feminina? E eu nem vou falar na circuncisão, que perde a sensibilidade num pênis tão grande, que abre várias portas para a perversão sexual, ao ponto que nós vemos os Harvey Weinsteins e etc. E os Me Too Movements, basicamente, podiam ser apontados ali ao dedo do Estado de Israel. Por causa desta prática da mutilação genital. Mas o que é que esta gente anda a fazer? A taxa de suicídio entre transexuais entre os 20 e os 30 anos é elevadíssima, acima de 50%, mas o que é que esta gente anda a pensar? Jesus! Meu Deus! E agora... Epá. Eu nem sei o que é que diga. Eu nem sei o que é que diga, à exceção de, por exemplo, agora tenho aqui um clipe no tubo. Espero que esta merda arranque. Que eu gosto sempre de guardar os meus clipes em MP3 para passarem como deve ser. Mas eu tenho aqui um clipe. Fuck. Ok. Da senadora Elizabeth Warren, a tal que o Trump. Porque ela esteve sempre do lado democrata, porque isto cai tudo em cascata para aqui. A Catarina Martins está mais atenta a esta merda do que a gente. E etc. A Elizabeth Warren, que é como o Trump sempre a apelidou como a Pocahontas, e eu chamo-lhe a Porcalhotas, que tipo... Passou este tempo todo a falar como falava, porque dizia que tinha uma herança genética nativo-americana. E quando no fundo o Donald Trump disse: tira um teste de ADN, eu pago-te $1 milhão, se for verdade. E ela passou com 0,02%, se não tem erro, de herança genética. Oh, e até eu sou... Oh, nós até portugueses... Temos mais do que isso com a herança genética africana do que os próprios pretos racistas de merda dizem que a gente tem. Verdade se diga, não é? Vamos ouvir então o nojo. Mas o autêntico... Eu até me falta adjetivos. Até me falta adjetivos para classificar este tipo de gente. E uma mulher... Meu Deus, isto toca-me a sério. Toca-me a sério porque não pode ser. Vamos ouvir a Elizabeth Warren a chamar ao palco. E o mais engraçado, eu vou deixar este link no YouTube quando publicar o meu podcast para vocês verem em imagem. Um pseudo-transsexual de 9 anos com a mãe ao lado, que nem uma Greta, ok? A dizer o que diz. É tão triste. É tão catar. É tão... mete-me absolutamente... nojo, e sinceramente, digo aqui já, se não mete nojo a mais ninguém, eu nem sequer quero falar com vocês. Sia and his mom, Mimi, who's an advocate for transgender youth and active with the Human Rights Campaign. Jacob is an elementary school student from Massachusetts, likes to play hockey. Jacob. All right, Jacob. My name is Jacob, and I'm a 9-year-old transgender American. My question is... Calma, é que é assim... Eu depois, eu juro, eu deixo este vídeo... Eu deixo este vídeo no meu site do podcast. O puto está além de um papel. Está ao lado da mãe, tal como a Greta. Está além de um papel. E nós notamos, com uma mente crítica... Obviamente que foi a mãe que escreveu esta merda. E sabem o que é que falta ao lado da mãe e do puto? O pai! O pai! Onde é que está o pai? Foda-se! Jesus, isto para mim é tão revoltante, é tão nojento. Tão nojento. Como a esquerda quer derrubar, o Trump quer patrocinar esta merda. E eu também, epá... Já falei a favor do Trump, já falei mal do Trump, eu quero lá saber, isto não tem nada a ver com governadores provisórios, isto tem a ver com o futuro da humanidade, no geral, em Portugal também. Isto é tão nojento. A mãe ao lado, mas o cinismo e os sorrisos é tão abominável. Tão abominável como num clipe de 42 segundos. Mulheres que deviam ser mães, duas. Duas. E depois o público a bater palmas. Palmas! Em relação a isto, como se fosse um ato de coragem. Numa criança com 9 anos. Numa criança com 9 anos. A sério. Isto é tão nojento. And his mom, Mimi, who's an advocate for transgender youth and active with the human rights campaign. Jacob is an elementary school student from Massachusetts, likes to play hockey. Jacob. All right, Jacob. My name is Jacob, and I'm a 9-year-old transgender American. Uh-huh. My question is... All right, Jacob. Hold on. What will you do in your first... Vão para o caralho, mas é estas palmas. O que é que este público está a fazer? Epá, eu sei, eu estou a ser chato, mas o que é que este público está a fazer? O que é que estes marxistas culturais estão a fazer a bater palmas? É tão abominável. Eu perco adjetivos. Youth and active with the human rights campaign. Jacob is an elementary school student from Massachusetts, likes to play hockey. Jacob. All right, Jacob. My name is Jacob, and I'm a 9-year-old transgender American. Uh-huh. My question is... All right, Jacob. Hold on. What will you do in your first week as president to make sure that kids like me feel safer in schools? And what do you think schools need to do better to make sure that I don't have to worry about anything but my homework? Oh, I like that question, Jacob. Meu Deus, eu fico atónito com isto. É porque o povo aplaude. Para. Ok. O YouTube. Calma. Ok. É só para deixar o link para depois publicar. As pessoas batem palmas. Eu não. É inacreditável. As pessoas batem palmas em relação. A um transgénico de 9 anos, a sério, não, epá, Jesus, ai meu Deus, epá, e agora, eu agora vou ser um bocado o advogado do diabo, só para rematar, finalmente, vamos rematar este podcast, finalmente. Só um bocadinho. Oh, como quer essas. Onde é que isto é? James is being dressed. Oh, como quer essas. Jesus. Ok. Agora vamos ouvir um clipe até da própria esquerda. Eu vou ter que editar isto profundamente. Vamos ouvir um clipe da própria esquerda, até a própria esquerda que não está a ser ouvida, porque isto é um assunto tão abominável que até vozes à esquerda não concordam. Mas estão a ser suprimidas até para falta de proveito deles próprios. Falta de proveito deles próprios. A esquerda não consegue deixar... A esquerda, o liberalismo, a democracia... Epá, eu já não sei o que é de chamar este movimento idiótico ou ridículo da destruição social ou económica de tudo o que nós estamos a perpetuar com o nosso voto. Vamos ouvir um clipe, só para rematar, da própria esquerda, a não concordar com isto. McKinnon is a male cyclist who on Saturday won a championship in the women's cycling competition in Manchester, England. And there are many feminists, women, who are questioning the right of male athletes to compete in women's sports. And this seems to be unacceptable for us to take this position. But we will continue to take this position that it is unacceptable for males to compete in women's sports. It's very important in this country for the purposes of maintaining Title IX protections for women and girls, which is something that my organization, the Women's Liberation Front, cares very much about. I want to also just make the point that many of your viewers may not understand that there are many people on the political left, including especially feminists, lesbians, gay men, and bisexual people who are gravely concerned about what the Democratic Party is doing on the topic of gender identity and pushing the notion that men can be women and women can be men, which is, first of all, regressive politically because it aligns with the notion of gender, which we want to abolish, but it's also just it's inaccurate scientifically. And there are many Democrats who are willing to say this, but many of your viewers may not know that because we are generally subjected to a media blackout. Those of us on the left, Democrats, cannot get a voice on NPR, cannot get a voice in the New York Times, cannot get a voice in the Washington Post. We have tried. We have said we have a feminist and a gay rights objection to trans to the trans movement, to trans ideology, and no one will hear us, no one will publish us. E pronto, fiz aqui um bocado um fuck up, renomeei dois clipes com o mesmo nome, mas pronto, é a minha tese, quer que se lixe, até o pessoal da esquerda em alguns campos anda a ficar fodido por não ter a sua voz representada dentro do grande bolo deste marxismo cultural que não nos leva a lado nenhum. Não nos leva a lado nenhum. Completamente piursos. Piursos. Enfim, e pronto. E vamos rematar por aqui um podcast exaustivo até para mim e para quem ouviu. Só queria deixar duas notas no ar. O André Ventura do Chega está a fazer um bom trabalho até ver. Espero que não compactue com os poderes. E, claro, com muito aval meu, com muita esperança minha, aquele projeto chamado Bloco de Direita. O Bloco de Direita está a ser constituído por pessoas que eu tenho a máxima fé e o máximo agradecimento de algum tipo de complacência ou aceitação em termos de, pelo menos, estar dentro do loop, digamos assim, e realmente tenho a máxima esperança em relação ao endireitar.pt. Acho que é um projeto com pernas para andar. Por favor, assinem. E, epá, o que é que eu posso dizer? Eu estou tão farto de ouvir nos mídia a direita isto, a direita aquilo. Qual direita? É o centralismo. E é uma bipolaridade idiótica. E eu não sei porque que a lógica assentou dentro da gaveta da direita. Mas já que é essa a tese de ideologia social ou percepção pública em relação ao que é a lógica e o bom senso, aparentemente a lógica e o bom senso caíram dentro deste saco chamado uma ideologia como o Bloco de Direita, que é um projeto empreendedor de pessoas com valores, mais até do que eu, a tentar patrocinar um melhor futuro para todos nós. E pronto, eu queria deixar aqui, pela primeira vez até, alguma ideologia patrocinada dentro destes podcasts. em relação a algo que eu acredito, porque conheço as pessoas, espetacular, algo a olhar, algo a ver, algo a patrocinar. E pronto, sinceramente, também já estou exausto de estar a gravar isto, e vocês já devem estar exaustos de me estar a ouvir, mas pronto, é isto, é uma tristeza, é uma tristeza, e tenho que fazer um mix ainda, porque não interessa se eu estou a gozar com uma pessoa gaga, porque eu já conheci tantas pessoas gagas na minha vida. Não é uma questão da gaguez, é uma questão de, é uma questão de falta de respeito, falta de tantas faltas, mas tantas faltas. Olha, meu Deus, quando alguém entra de mão dada a tentar destruir a nossa cultura, a nossa história, de mão dada com um homem de saia, a ser comparado até pelas nossas instituições, que nós esperamos que deem algum rigor histórico, em relação a compará-los com o Dom Afonso Henriques, as próprias mulheres que patrocinam essa merda vão ficar tão a perder que eu ainda vou morrer a tentar vos defender, por mais xenófobo ou racista que eu pareça. Meu Deus, isto está numa equação tão, nem há palavras para dizer, não é? Quando andamos a tentar mutilar jovens que ainda nem sequer têm uma idade com dois dígitos para tomarem a sua opção, quando nós sabemos que até há pessoas que já estão na reforma e ainda nem sequer sabem o que dizem. Oh, meu Deus. Ai. E pronto. Fica aqui o meu podcast e olhem para o interetar.pt, o Bloco de Direita. Epa, e realmente até ver o André Ventura. Enfim, é só a própria censura bate aos pontos a realidade que a gente sabe que existe. E não se esqueçam, se não quiserem trabalhar, toquem em seminas. Tem é que ter a cor certa. E não se queixem se tiverem a cor errada. Até à próxima. Estou exausto. Como vocês. Tudo bom. Até à próxima.